expectativa é que possa se fazer caixa com esses jogadores também, até porque, né, Alex, já vem falando faz tempo, o Palmeiras está esperando, não vai ser surpresa, o Palmeiras está esperando propostas por outros jogadores. Aí vamos ver como o Palmeiras vai atuar, se vai aceitar, se vai segurar, porque ele tentou segurar ao máximo, né? E até um comentário que eu conversei com o conselheiro do Palmeiras falou, poxa, até aquela história que eu trouxe sobre o Scarpa, né? Por que que o Abel não aceitou o Scarpa, mesmo o Scarpa ter uma saída tranquila? Porque ele utilizava-se do discurso que ele convenceu o atleta a ficar, ele estava lá também, e aí o Scarpa preferiu sair, então se ele voltasse, não seria, os jogadores que ficaram e não saíram, poderiam se sentir um pouco, poxa, ele saiu e voltou de boa, tudo certo, e eu fiquei aqui e perdi a chance de ganhar um dinheiro lá fora, sabe assim, então ele teve esse cuidado em relação ao Scarpa, a informação que eu tive, uma informação bem quente sobre por que ele não aceitou o Scarpa de volta ao Palmeiras. E agora, essa mesma pessoa passou uma informação para mim e falou assim, como que será que tá a cabeça dos atletas vendo aí, ele se assinou ou não assinou um pré-contrato, fugindo do discurso que ele fez para que os caras ficassem no Palmeiras, né? Então, por isso também me disseram que é até uma forma dele negar a assinatura, negar qualquer assunto, exatamente para não quebrar o clima no grupo também, viu, Alex? É, né? Não é só parte de defesa, de estratégia de defesa na FIFA, mas também para os cavalos, peraí, professor, você falou para a gente ficar aqui e o senhor estava indo embora, você entendeu? Quem sabe que o jogador não esquece, né, Alex? Sim, sim. Foi o mesmo que falou o motivo que o Scarpa não ficou. Entendi. Não voltou. Entendi. Mas o Scarpa queria voltar? Ele tinha aceito voltar? Queria. Foi oferecido ao Palmeiras, Alex. E aí, então o Abel que não quis. O Abel não quis pra não... Ele ficou preocupado com o clima no grupo, porque, poxa, ele saiu e voltou e os outros ficaram, entendeu? Aham. Sair foi uma escolha dele, o Palmeiras queria que ele ficasse. Sair foi uma escolha do atleta. Isso, claro, o Palmeiras, como o Abel fala, não vai segurar ninguém. Só que foi uma escolha dele, ele tinha a escolha de ficar. Ele preferiu sair. Então eles achavam que ele voltando poderia quebrar aí o clima do grupo, do elenco. Tá bom. Muito bem. Então, dos que voltam de empréstimo não devem ficar, o Bruno Tabata foi bem no Catar, viu? Foi. Dos emprestados, ele foi o que teve melhor desempenho, né? Ele jogou bem lá no time do Catar, fez 13 gols e 7 assistências, né? Então participou diretamente de 20 gols, né, no time do Catar, e ele tá vivendo um grande momento agora com 27 anos, só que o Catar teria a preferência de compra, né, de 5 milhões de euros, mas pelo jeito não tá disposto a pagar. Então, no meio do ano agora, o Bruno Tabata retorna junto com o Navarro, o Pedro Lima e o Pedro Bicalho. São os 4 jogadores que são do Palmeiras e que voltam de empréstimo no meio do ano. O Bicalho e o Pedro Lima, acho que não tem nem espaço no atual elenco, porque a posição de volante, segundo volante, é a posição que o Palmeiras tem mais gente, né? Agora, no ataque, Fred, realmente o Bruno Rodrigues vai voltar só no que vem. E o Ender, que tá indo embora, as pessoas poderiam até pensar, poxa, será que agora um deles pelo menos fica, né? Mas acho que a torcida não reagiria bem, né, com alguma notícia de pelo menos um deles ficar no clube, né? Realmente há uma resistência muito grande esses dois nomes, né? O Tabata e ao Rafael Navarro, né? Então, muito difícil, meu colega, assim, o que eu sei é que o Rafael Navarro tem a possibilidade real dele continuar nos Estados Unidos. E o Tabata vão tentar alguma outra forma de negociação. Bom, então tá bom, né? Mas você queria o Tabata de volta, Alex? Não. Não. E o Navarro? Também não. Já deu o que tinha que dar, tentou, não deu certo, né? Agora surgiu agora o nome do Caio Jorge de novo, né, Fred? Essa internet, hein, Fred? Muita calma nessa hora, não tem nada, assim, do Caio Jorge não tem nada, assim, de avaliação, que seria esse o substituto para Endrick. Ele tá muito mal, né, assim, ele foi pra... pouco jogou na Juventus, foi emprestado, não foi bem, se machucou, né? Realmente o desempenho dele na Europa não foi nada agradável, diferentemente, por exemplo, do Felipe Anderson, que os italianos até hoje não estão sem entender né? Realmente o Palmeiras foi muito competente na contratação desse atleta. Então, não tem nada oferecido, com certeza ter sido oferecido ao Palmeiras e a diversos outros clubes do Caio Jorge. Isso eu tenho certeza. Mas me garantiram que Caio Jorge não é o atleta que o Palmeiras estaria aí pensando no lugar do Hendrick. O nome era o Gabigol e aconteceu tudo o que aconteceu. Agora, já é um nome que já era difícil, depois de tudo que aconteceu ficou pior, né? Então, vamos aguardar um pouco mais, Alex. Você percebeu também, você não sentiu muito otimismo por parte do professor também sobre substituto, né? Ele bem que falou que ia ter que se virar com o que tinha e tal, vamos aguardar. Eu até acho que o Gabigol estava realmente na pauta do Palmeiras, como você mesmo já tinha informado. O problema, a princípio, era aquela questão do doping, né? Que se o Gabigol conseguisse se livrar da questão do doping, seria um nome que o Palmeiras iria trabalhar ao longo do ano para trazer. Só que depois que vazou essa foto dele com a camisa do Corinthians, aí o torcedor do Palmeiras, né, ficou completamente avesso a qualquer possibilidade de ter o Gabriel Barbosa no time, né? Já existia uma certa rejeição, agora então que, se ele tivesse sido vazado com a camisa do Palmeiras, acho que até a chance poderia aumentar, né, Fred? Mas como vazou com a camisa do rival, aí apenas, não tem jeito, né, Fred? Apenas, né, a camisa do Corinthians. Só isso, né? Então... porque ele podia estar com a do Cruzeiro, com a do Vasco, com a do Grêmio, aí não ia acontecer muita coisa em relação ao Palmeiras, mas com a do Corinthians aí não tem jeito, né, Fred? E um outro detalhe em relação do Gabigol, né, o seu julgamento foi marcado dia 6 de junho, ele estará na Suíça, ele por enquanto tem um efeito suspensivo, mas ele será julgado, e tem muitos especialistas, eu inclusive conversei com dois, né, um a gente entrevistou lá na Rádio Cracaneta, inclusive, o doutor Bernardino Santi. Difícil não escapar de alguma punição, assim, pode ser a única coisa, é manter a punição que ele está até hoje, ou seja, ele ficaria até o ano que vem punido, porque guardadas as devidas proporções, você tentar fazer o que fez o Gabigol, de fugir, reclamar, dar xilique, trazer frasco aberto e não fechado, isso aí é pior às vezes do que algum teste positivo, dependendo qual é a substância. Então, para não dar uma jurisprudência ou dar uma condição para que, tá vendo, Gabigol, aconteceu isso, eu também fiz a mesma coisa e não quero ser punido, é capaz e pode acontecer sim de ter uma punição mantida, que ele ficaria até o meio do ano que vem fora do futebol. Isso não está descartado. Vídeo que aconteceu agora com o Thiago Braz, que mesmo acreditando que foi contaminação, um suplemento que ele teve, o atleta medalha de ouro no salto com vara do Brasil foi punida aí até o restante da sua punição, ou seja, até outubro desse ano. Ele está cumprindo a punição, mesmo assim, Alex. Ele ainda vai recorrer, né? Ele vai tentar ainda recorrer, ver se consegue na última instância aí, ou tentar na... O julgamento é marcado dia 6 agora. Não, dia 6. O do Thiago Braz, tô falando. O Thiago Braz, sim. Thiago Braz, sim. Mas, muito difícil, Alex. Eu também acho. Muito difícil. Também acho. Acho que é muito mais, moralmente, para patrocinador, o público em geral, você recorre do que realmente, efetivamente, ele conseguir. Até porque nem índice ele tem nesse momento para Jogos Olímpicos. Ele já teve uma diminuição da pena, né? Que era de 4 anos, passou para 16 meses, a do Thiago Braz, ou 18 meses, não sei, 1 ano e meio, né? Mas ele ainda vai tentar uma nova apelação a tempo de buscar ainda participar da Olimpíada, embora seja quase impossível. Ele vai tentar, né? Ele emitiu uma nota oficial hoje ainda, mas eu falo do Thiago Braz também porque a gente já conversou várias vezes no Instagram, né? A gente se segue mutuamente, é um cara muito legal, um grande campeão, é um exemplo no Brasil, né? De atleta que milita num esporte que não tem apoio nenhum, incentivo nenhum, e é um dos melhores do mundo, né? Então é um cara que merece todo apoio, enfim, mas infelizmente essas coisas acontecem, e o Gabigol tá nessa também, né? E só não é feito comparativo de como realmente os caras não aliviam, né? O cara pode ser um medalhista de ouro, pode ser o Gabigol, a punição não tem essa colher de chá, não, viu, Alex? Não é CJD, não, viu, Alex? Pois é. Ô, Fred, só pra te informar que o Corinthians já mete 2-0 no Racing, hein? Opa, olha 2 lá. 2-0 pro Corinthians. Tá irresistível o Corinthians, hein? O Garro fez um golaço de falta e 2 minutos depois o Yuri Alberto marcou num cruzamento do Hugo da esquerda, ele escorou ali, fez o gol. O gol ainda tá sob análise, eu acho, talvez uma posição de impedimento lá passivo, de um outro jogador que estava no lance, está analisando lá, mas enfim, Corinthians está mandando no jogo, está em 25 minutos, já fez aí 2 gols, né? Vamos ver se esse gol vai ser confirmado, acho que vai. Mas enfim, realmente esse Wesley é muito bom jogador, o Wesley do Corinthians, estão falando aqui no chat, né? A Luzia Begali que está comentando, esse Wesley é muito bom jogador, né? Ele é muito bom jogador e vai ser vendido rapidinho também, né? Exemplo desses do Palmeiras que estão indo embora, o Wesley vai ser vendido rapidamente. São 7h27, né, Fred? Você tem quantos minutinhos mais com a gente aí? Mais 3 minutos, Alex. Mais 3 minutos? Você vai fazer o quê, Fred? Inter e Belgrano, a volta do Internacional aos gramados na Arena Leiloca, Arena Barueri. Ah, o jogo é na Arena Leiloca, é? É. Que beleza. A caridade está sendo exercida também pela Leiloca na sua arena. Olha que beleza. Sim. Que bom. E o Inter agradeceu o Palmeiras. Por quê? O Inter agradeceu o Palmeiras pela cessão da Arena Barueri. Ah, sim, pois é. O gaúcho não foi avisado que não é do Palmeiras. Pois é, como se a Arena fosse do Palmeiras, né? Que beleza. Ô Fred, então vamos palpitar, vai, vou te liberar. Vamos palpitar só o Coquim Bonito contra o Red Bull Bragantino, Fred. Que beleza. Acho que assim, como a gente tá palpitando o Bragantino no Campeonato Brasileiro, sim, é coerente que a gente palpite o Bragantino sempre, né? Então, vamos com o Bragantino onde ele estiver ao longo da temporada, Fred. Ah, que beleza, hein? Vamos lá. O Coquim é segundo colocado no Campeonato Colombiano. Isso. Tá brincando aí. 2-1 Red Bull Bragantino. Mesmo palpite do Fábio Augusto, hein? 2-1 para o Bragantino. Ninguém tá acreditando no Coquimbo, hein? Que coisa. É. Segundo colocado, o campeonato. Então, o jogo é na casa do Coquimbo, hein? Mas acho que o Red Bull Bragantino vai estar mais unido. Vai, né? Então tá bom, Fredão. Bom trabalho pra você aí. E amanhã a gente volta a falar do Palmeiras, porque amanhã já vai ser a véspera do jogo. Teremos aí mais convidados, né? O Luiz Guilherme vai falar. Opa! Que beleza! E acho que, será que aparece mais algum, Fred? Não, é um grande abraço. Isso. Até amanhã. Se der tempo, ainda cabe amanhã, porque na quinta-feira já é o jogo, não dá tempo. Vamos amanhã então. Pronto. Vamos aguardar. Mas amanhã provavelmente ouviremos Luiz Guilherme no Esporte 9, não é isso, Fred? Esse já tá garantido. Então tá bom. Gol validado, hein? 2-0 Corinthians. Beleza, vamos em frente. Ó, o Corinthians, hein? Segura o Corinthians, hein? Agora ninguém segura. Agora acabou a farra, hein, Fred? Um abraço, Fred. Até amanhã. Valeu. Grande abraço a todos. Boa noite. Até amanhã com mais Palmeiras e Esporte 9. Eu vou soltar o povo aqui agora. Muitos ouvintes palmeirenses participando. A galera que não me segue no Instagram aí pode seguir, AlexMiller99. Aproveitar a grande audiência do momento, né? O Palestra traz o povo. E o povo que não me segue no Instagram, vai lá agora, AlexMiller99. E no Twitter, AlexMiller93. E o povo fala aqui no Esporte 9. Excelente noite, Rádio 9 de Julho, excelente noite, Esporte 9. Boa noite, Alex Miller, boa noite, Fred Júnior, boa noite, ouvinte do YouTube, do canal no Facebook. E não esquece de deixar aquele like no canal da Alex Miller. Hoje, terça-feira, esfriou 17 graus em São Paulo, Alex Miller. Palmeiras vende 31.300 ingressos para o jogo da despedida de Endrick. Verdão enfrenta o São Lourenço às 7h da noite, nesta quinta-feira, no Allianz Parque, pela Conmebol Libertadores, que deve ser o último confronto do atacante pelo clube. Márcio Rony, Tremembé. Boa, Márcio Rony! Tremembé! Tremembé! Grande Márcio Rony, Zona Norte de São Paulo. Que beleza! Grande Márcio Rony, fera! Vamos lá, mais uma! César Dias do Mandaquim, um abraço, Alex. E um abraço pro Fred, o maior setorista do Palmeiras. É isso aí. O melhor. Hein, Alex? O papo do Abel já acabou. Ninguém lembra mais, né? Da multa, essas coisas, já né? Foi. Agora o Felipe Anderson está chegando. O cara chegou no final de temporada. Aqui é meio de temporada. Temos que rezar para esse moço aí não se machucar também, né? Porque os antes estão secando, viu? Sim. Os antes estão secando e não sei não, viu? Vamos rezar firme para ele, viu? E o placar de hoje é Corinthians 0, Racing 5. Um abraço. Já furou, viu, César? Que tá 2-0 pro Corinthians já. O seu palpite já foi literalmente para o saco. Vamos lá, mais uma. O povo fala no Esporte 9. Boa noite, Alex Miller. Está na hora do Abel pôr o Rômulo como titular, hein? Ah, a má fase do Rafael Veiga parece interminável. O William, de Irineópolis. Valeu, William. Obrigado pela participação, obrigado pela mensagem. Continue sempre mandando mensagem, participando aqui do nosso Esporte 9, tá bom, William? Obrigado aí pelo carinho. Vamos lá, mais uma. Boa noite, Alex Evaler, quem vos fala, Leão Palestra, vulgo Flip Gonzer, aqui de Ferraz das Conselhos. Alex, eu não sei, hein, tô sentindo aquele cheirinho de, sabe aquele filezinho do urubu queimado? Meu Deus do céu, hein? Pô, Alex, será que a patotinha lá do Gabigol paneleiro vai dar um chute nos fundilhos do mega, hiper, super blaster treinador hoje? Meu Deus do céu, hein? Boa noite a todos, deixa o like no link. Aí o sarcástico alemão. Obrigado, alemão. Valeu, alemão. Um abraço pra você. Tem mais uma. Vamos lá. Boa noite, Alex. Opa. Aqui é André de Caruaru. Ontem teve a despedida desse gigante chamado Endrick, fora de campo. Eu desejo boa sorte para ele no Real Madrid e agradeço a ele por tudo que ele fez pelo nosso Palmeiras. E que um dia esse gigante volte pro nosso Palmeiras. Boa noite, Alex! Boa noite, Fred! É isso aí! Assim como o Gabriel Jesus, quando foi embora em 2016, falou que um dia voltava. Já faz 8 anos e não voltou, né? Então, vamos ver se ele volta em breve. Seria legal a volta do Gabriel Jesus. E daqui uns 10 anos também, 15 anos, o Endrick pode voltar. Vamos ver. Segue 2-0 Corinthians, 33 minutos do primeiro tempo. Fagner machucado, deve sair. Vamos ver quem que o Tonhão da Fiel vai colocar no lugar. Vamos pro intervalo? Na volta, tem São Paulo e Santos aqui no Esporte 9. Você está ouvindo Esporte 9. Prevenção e cuidado sempre estiveram na essência da Prevent Senior. É por esse motivo que apoiamos o Pacto Nacional da Consciência Vacinal. A não vacinação nos expõe a doenças graves, facilmente evitáveis pela vacina. Por isso, não deixe para depois esse cuidado vital. Cada família tem seu cuidado. A vacina cuida de todos. Vamos juntos por essa causa. Prevent Senior, ANS 30214-7. AM 1600 kHz. Rádio 9 de julho. Sempre falavam pra mamãe que política não era coisa pra mulher. Também imagine, quando ela nasceu, a gente nem podia votar. Meu primeiro voto foi aos 16 anos. Mas até hoje eu nunca vi nenhuma vereadora mulher na minha cidade. Eu quero me ver na política. Sem ataques, sem violência de gênero. As próximas gerações merecem um Brasil com mais mulheres na política. Juntas podemos mudar a história. Justiça Eleitoral. A justiça da democracia. Rádio 9 de julho. Amigo e minha amiga que faz parte da família de amigos da Rádio 9 de Julho. Queremos agradecer sua fidelidade e apoio aos nossos trabalhos. E queremos que você siga recebendo nossas correspondências todos os meses. E para isso, pedimos que você mantenha o seu cadastro sempre atualizado. Informe todo tipo de alteração, endereço, telefone, todas as informações. Isso é muito importante para a gente, para que possamos chegar até você, levando as novidades da Rádio 9 de Julho e agradecendo sempre por fazer parte desta missão. Você pode fazer essa atualização diretamente por telefone, por WhatsApp. Lembre-se, é o código de operadora 11-3932-3393. 3932-3393. Informe seus dados pessoais e todo tipo de alteração. Não esqueça, caso não esteja recebendo nossas comunicações mensais, informe também. Atualize seu cadastro e continue ajudando a Rádio da Arquidiocese de São Paulo a evangelizar. Sua doação transforma vidas. Rádio 9 de julho. Por você e com você. Por você e com você. Rádio 9 de julho. Rádio 9 de julho. Cáritas Arquidiocesana de São Paulo lançou a campanha SOS Rio Grande do Sul. A ação está focada na arrecadação de recursos financeiros que estão sendo encaminhados às paróquias e outros parceiros nas regiões mais atingidas pelas enchentes. As doações financeiras, em qualquer valor, podem ser feitas via Pix para a chave pix@caritassp.org.br. pix@caritassp.org.br. Vamos ajudar nossos irmãos e irmãs vítimas da tragédia climática. Rádio onde todos somos irmãos. Fraternidade Católica, Rádio 9 de Julho. Você está ouvindo Esporte 9. De volta com o Esporte 9 pela Rádio 9 de Julho, sempre para Prevent Senior, o primeiro e único plano de saúde pensado para o adulto mais. Prevent Senior, especialista em pessoas. Juntos somos mais, cuidar é a nossa essência. PreventSenior.com.br, tá tudo lá. Vamos falar de quem agora, Michel Silva? Em campo, o tricolor paulista. Eduardo Afonso. Boa, Eduardo Afonso com a gente, trazendo as informações do São Paulo. E aí, Edu, tudo bem, Edu? E o tricolor? Fala aí, Edu. E aí, Alex, tá tudo bem com você? E você? Aqui tudo tranquilo, graças a Deus. Vamos falar do São Paulo. São Paulo que, como eu disse na manchete, vai ter uma grande novidade amanhã no Morumbis, com mais de 50 mil torcedores no jogo contra o Talleres, que fecha para o tricolor a fase de grupos da Copa Libertadores da América. Caleri vem treinando com o grupo desde a semana passada. Semana passada, alguns treinos juntamente com o grupo, outros sozinho. Essa semana treinou com o grupo desde sábado. Na verdade, já um pedacinho da semana passada, né? Sábado, domingo, segunda e terça. E após confirmar todos esses treinos, que não sente nenhum desconforto no local, na região onde se lesionou contra o Cobressal, após 3 semanas, Caleri está de volta para jogar contra o Talleres, contra os argentinos do Talleres, conforme até uma previsão inicial que nós passamos aqui, assim que ele se machucou, que deveria voltar contra o Talleres. Havia uma pequena dúvida, sempre uma lesão muscular apresenta durante a sua cicatrização algumas nuances diferentes, e às vezes demora um pouquinho mais, um pouquinho menos, mas o Caleri se recuperou. O que nós não sabemos é se ele vai começar como titular ou ele será relacionado e fica no banco de reservas. Se o Zubeldi, Alex, optar pelo que fez com o Lucas Moura quando voltou de lesão, tudo bem que a lesão do Lucas foi mais complicada, demorou um pouquinho mais, demorou mais 42 dias, para ser mais exato, entre a lesão e a volta dele. Se ele optar por aquilo que ele fez com o Lucas, o Caleri volta no banco, joga alguns minutos contra o Talleres e volta para valer no time titular contra o Cruzeiro no final de semana. Mas esse jogo é decisivo para o São Paulo em termos de primeiro lugar do grupo. Lembrando, o Talleres vem à capital paulista com 13 pontos, o São Paulo tem 10. As duas equipes já estão classificadas. O grupo já está resolvido. Cobressal e também o Barcelona de Guayaquil estão brigando apenas pela vaga da Sul-Americana, com o Barcelona tendo boa vantagem. Tem 2 pontos a mais que o Cobressal e joga em casa contra o Cobressal. Então deve ficar esta vaga da Sul-Americana na terceira colocação com o Barcelona de Guayaquil. Aqui em São Paulo, aqui no Morumbis, com esse público todo, a decisão é pelo primeiro lugar. O São Paulo tem 3 pontos a menos e precisa de uma vitória simples. Simples, simples, 1-0. 1-0 classifica o São Paulo. Qualquer vitória, o São Paulo estará classificado em primeiro lugar do grupo, porque ele empataria em pontos com o Talleres e nos critérios de desempate ele acaba ficando na frente com qualquer vitória. Então aí o São Paulo passa a ser o primeiro e o Talleres o segundo. Qual a influência disso nas oitavas? O primeiro colocado de cada grupo vai enfrentar o segundo de outro grupo e vai ter a vantagem de jogar no seu campo a segunda partida. Então, São Paulo sendo o primeiro colocado, vencendo o Talleres, nas oitavas de final, certamente ele vai jogar no Morumbis, independentemente se ele tiver 13 pontos e, vamos imaginar uma situação hipotética aqui, o segundo colocado do outro grupo tiver 14. ele vai jogar no Morumbi, que o primeiro joga em casa. Bem, daí pra frente, Alex, começa uma contagem, a partir das quartas de final, uma contagem de todas as fases juntas. E essa pontuação de 13 pontos é baixa pro São Paulo continuar mandando seus jogos, o segundo jogo, se ele continuar passando de fase. A não ser que ele faça os 6 pontos, por exemplo, nas oitavas. Aí ele teria 13, vamos imaginar ser outra situação hipotética, para que o São Paulo seja mandante também nas quartas. Ele teria que fazer, provavelmente, os 13 dessa fase, vamos colocar assim, ser o primeiro colocado, e ganhar as duas partidas das oitavas. Seriam mais 6 pontos, ele iria para 19. E torcer para que no sorteio das quartas, o time que ele pegar não tiver mais do que 19 pontos. Aí sim vai valer a campanha geral para a definição do mando de campo. Então a vitória é importante para as oitavas do São Paulo ser mandante no segundo jogo, mas não garante que o São Paulo tenha mando em outras fases da competição. Vamos acompanhar agora, Alex, antes de eu falar do time, o que disse o Lucas Moura, TV São Paulo, a SPFC Play, uma entrevista que eu até acompanhei no CT, porque eu estava lá esperando a chegada do Rafael, goleiro que me concedeu uma entrevista para os canais ESPN, e o Lucas conversou com jornalistas que trabalham na SPFC Play. Então a gente vai acompanhar aí algumas sonoras do Lucas falando do jogo desta quarta-feira contra o Tajeres. Eu falei isso na entrevista depois do último jogo, né, que o torcedor São Paulo tem dado um show nas arquibancadas, e quando é Libertadores é ainda mais especial. Tenho certeza que amanhã vai estar muito bonito o Morumbis. Isso, sem dúvida nenhuma, é uma motivação enorme para nós. Um jogo muito importante, que a gente vai precisar vencer para terminar em primeiro. E é o que a gente quer. Vamos buscar isso. E com a força do nosso torcedor, a gente tem grande chance. Não, sem dúvida, é uma equipe que joga muito firme, né? Uma equipe de transição, jogadores rápidos. Então, tem que tomar cuidado com isso. Mas estamos em casa, a gente tem que controlar o jogo. E com a força da nossa torcida, aproveitar esse fator. Né? Estamos preparados, vamos com tudo. Devido à paralisação do Campeonato Brasileiro, o São Paulo teve, entre a partida do Águia de Marabá, a última disputada no Morumbis, e essa agora do Tajeres, que acontece amanhã, 6 dias de preparação. E isso foi muito importante também para os jogadores conseguirem se recuperar e ter o maior tempo de treinamento para essa partida. A gente sabe o quanto é apertado, né, o calendário aqui no Brasil, são muitos jogos, viagens, então ter um tempinho assim para poder recuperar jogadores, para poder treinar, para poder, né, ensaiar mais jogadas. A gente tem que usar pelo lado positivo e a gente fez bem isso, né? Acho que a gente chega bem preparado para esse jogo. Aí está então o Lucas Moura, que jogou 35 minutos contra o Barcelona de Guayaquil, vindo do banco, depois jogou 65 minutos até os 20 do segundo tempo contra o Águia de Marabá e que tem como tendência agora jogar o jogo inteiro, ou pelo menos iniciar e até o momento em que o técnico Zubeldi achar necessário a partida contra o Tajeres. A semana do São Paulo, aliás, como eu disse, marca o jogo contra o Tajeres e depois a retomada do Campeonato Brasileiro contra o Cruzeiro, também no Morumbis, no próximo domingo. São Paulo, inclusive, podendo entrar no G4 do Campeonato Nacional. Sobre time, Alex, com a volta do Caleri, existem algumas dúvidas. Vamos lá, vamos começar. A linha de zaga me parece muito bem definida, muito pronta para poder formar a equipe que vai jogar contra os argentinos. A linha de zaga vai ter, vamos lá, o Rafael no gol, Igor Vinícius, Arboleda, Alan Franco e Wellington. Esses 5 serão titulares. Daí para frente começam as dúvidas. Alisson. E aí o seu companheiro de marcação pode ser o Bobadilha ou pode ser o Galopo. Ou mais, pode jogar o Luiz Gustavo como primeiro volante e o Alisson de segundo volante, que me parece ser a opção menos provável num primeiro momento. Aquela linha de 3 que fica atrás do atacante, certamente vai ter o Lucas Moura e vai ter o Luciano. Quem vai completar essa linha? Pode ser o Ferreirinha, pode ser o Michel Araújo, pode ser o Rodrigo Nestor. Pelo menos num primeiro momento, são os 3 que correm por fora. Teria também o Eric jogando pela direita e o Lucas mais pela esquerda, uma quarta opção. Então aí são muitas as possibilidades para completar essa linha de 3 que joga atrás do atacante. E mesmo a posição de atacante, como eu disse, o Caleri, a tendência é que fique no banco e entre no decorrer da partida, mas se o Caleri começar jogando, tudo tranquilo. Se o Caleri ficar no banco, André Silva e Juan são as opções do técnico Zubeldia, que está invicto na condição de técnico do São Paulo em 8 partidas, são 6 vitórias, 2 empates. Se a gente somar aquela vitória do Milton Cruz na transição do Carpini, são 9 jogos que o São Paulo não perde. Ah, mas espera aí, o São Paulo não perde há 9 jogos? Bem, Alex, o Tadjeres não perde há 17 partidas. É isso que eu tô falando. A última derrota do Tadjeres foi no dia 19 de fevereiro, pela fase do Campeonato Argentino anterior. Ele perdeu pro Barraca Central por 2-1. De lá para cá jogou 17 vezes, término daquela fase do Argentino, os 5 jogos da Copa Libertadores, onde ele está invicto, com quatro vitórias e 1 empate. E também jogou a partida, 3 partidas pela fase nova agora do Campeonato Argentino, que ele continua invicto. Aliás, nessa fase nova ele ganhou do Independiente por 3-1, ganhou do Atlético Tucumã por 2-0 e no último final de semana empatou com o Boca Juniors 0-0 em La Bombonera. Juntando tudo isso, deu 17 jogos, 10 vitórias e 7 empates. Então, o Walter Riboneto, que é o técnico do Tadjeres, chega com o time numa fase extraordinária. 17 partidas sem perder. O que mostra que será um adversário bem, mas muito complicado para a equipe do São Paulo nesta quarta-feira no Morumbis. Para fechar, Alex, o departamento médico do São Paulo está quase vazio. Na verdade, o único atleta que está no departamento médico é o Pablo Maia, que fez uma cirurgia. O Rafinha ainda faz algumas atividades sob a supervisão dos médicos, mas já treina nos gramados, atividades individuais. Ele ainda não treina com o grupo, treina atividades individuais. E o Wellington Rato já está treinando boa parte das atividades físicas com o grupo, está aprimorando a forma física. Existe uma chance do Wellington Rato, inclusive, é uma chance pequena dele voltar domingo contra o Cruzeiro. O mais certo é que ele volte na outra rodada do Campeonato Brasileiro, que é justamente contra o Corinthians, comece a ficar à disposição do Zubeldía. Mas um departamento médico que já teve muita gente, neste momento só tem o Pablo Maia, tem 2 jogadores na transição, 1 mais adiantado, 1 pouquinho mais atrás, e mais nenhum. Mas não vamos falar muito, que o São Paulo é meio azarado, vai que contra o Tadjeres alguém se machuca. Tá certo, Alex? Um grande abraço a você, uma boa sequência, preciso dar um palpite, né? Coquimbo Unido e Red Bull Bragantino pela Copa Sul-Americana, valendo o primeiro lugar, Alex. Ah, meu Deus do céu, deixa eu pensar um pouco aqui, Alex, peraí que eu já vou dar esse palpite. Tá, eu deixo você dar o palpite, eu até vou te ajudar aqui, Edu. Meu palpite vai ser, que o jogo vai ser 1-1, tá? Pra mim vai ser 1-1, Coquimbo e Red Bull Bragantino. Pra você, Edu, vai, fala, é sua vez agora, Edu. Vai lá então, Alex, olha só, pensei aqui com os meus botões. O time do Bragantino tá disputando aí o primeiro lugar com o Racing, o Coquimbo é o terceiro colocado, mas tem a mesma pontuação do último, não vai a lugar nenhum. Então o Bragantino vai ganhar, isso já é certo. O problema é de quanto o Bragantino vai ganhar. E o Bragantino é um time muito imprevisível. Eu vou dar aqui um palpite meio maluco. O Bragantino vai fazer 3-0 nesse Coquimbo Unido aí, e vai ser o primeiro colocado do grupo, vai disputar, vai direto para a próxima fase da Copa Sul-Americana. Será que eu fui muito otimista? Acho que eu fui, né? Muito otimista. Mas tudo bem, 3-0 Bragantino. Tá. Tchau, bom. Alex. Valeu, Edu. Um abraço pra você, Edu. Até amanhã. Amanhã você volta com mais São Paulo. E agora é hora da gente descer a serra aí, craque. É o time do Santos entrando em campo com Fábio Lázaro. Fábio Lázaro, as informações do Peixe. Fala aí, Fábio. Fala, Alex Miller. Tudo bem? Bem, você. Um abraço pra você e pra todo mundo que acompanha o Esporte 9. O Santos deu sorte, rapaz, ontem à noite. O Goiás perdeu por 2-0 para o Avaí, jogo que aconteceu na Ressacada. Portanto, mesmo com a derrota na última sexta-feira do Santos para o América Mineiro, jogando em Belo Horizonte, o Santos não perde, pelo menos nessa rodada, a liderança da competição nacional. Até porque o segundo colocado é justamente o América Mineiro, que já jogou contra o Santos, tem os mesmos 15 pontos do time da Vila Belmiro, mas uma vitória a menos, portanto, por conta de uma vitória a mais, 5-4 do América Mineiro. Santos lidera o Campeonato Brasileiro da Série B. Hoje, o Santos se preparou para a partida próxima, que vai ser na segunda-feira contra o Botafogo de Ribeirão Preto, jogo que o Santos manda, mas não vai jogar na Vila Belmiro, vai jogar no Estádio do Café em Londrina. os titulares na derrota para o América Mineiro fizeram um treinamento no CT Repelé, enquanto os reservas realizaram um jogo treino contra o time do Juventus da Moca. A partida aconteceu na Vila Belmiro, dois tempos de 35 minutos, com o intuito do técnico Fábio Carilli rodar alguns atletas que não vêm jogando, e o Santos goleou o moleque travesso por 5-1. Destaque para o lateral direito, Rodrigo Ferreira, que marcou 3 gols. Os outros 2 gols foram marcados por Serginho e por Casares. Outro destaque para esse jogo treino foi o Alisson, um jogador que há 11 meses não atua profissionalmente, sofreu uma lesão no joelho, uma lesão grave de ligamento, já havia acontecido isso quando ele estava jogando no futebol árabe, novamente no ano passado atuando pelo Santos, atuou como zagueiro o Alisson durante esse jogo treino. O Santos, que jogou com o Gabriel Brazão, esse titular, né, com a ausência do João Paulo, mas o Brazão ainda assim disputou esse jogo treino. Depois o Diógenes entrou no decorrer da partida, o Aderlan jogou na lateral direita, o Alisson e o Alex formaram a zaga, e o Rodrigo Ferreira, que é lateral direito, marcou 3 gols jogando na lateral esquerda. No meio campo, o Sandri, depois o Vinícius Balieira entrou, o Nonato e o Casares, na frente o Rainer, jogando como um ponta, o Serginho também jogando como um ponta, né? O Carlinho tinha dito depois da partida contra o Paysandu, na estreia, logo depois da contratação do Serginho, que via o atleta como meio campista, mas tem utilizado ele como ponta no decorrer dos jogos, e também usou nessa partida, nesse jogo treino contra o Juventus da Moca, e como centroavante o Morelos. Portanto, Gabriel Brazão depois de Diógenes, Aderlan, Alisson, Alex Nascimento, Rodrigo Ferreira, Sandri, depois Balieiro, Nonato, Casares, Rainer, Serginho e Morelos. Esse é o time que goleou o moleque travesso, o Juventus da Moca, por 5-1. Em relação à preparação, Alex, não tem muito até o que acrescentar. É o time do Santos, que ainda não deve ter o Pedrinho, ainda não deve ter o Guilherme, não deve ter o Júlio Furti. É o time do Santos que também não deve ter ainda o João Schmidt, é dúvida ainda para a partida. Então, muito possivelmente, é um time do Santos que deve manter a escalação, a formação que começou a partida, onde foi derrotado contra o América Mineiro. A escalação provável com Brazão, Xermão, Gil, Joaquim, Escobar, Tomás Rincón, Diego Pituca e Juliano, Patati, Otero e William Bigode. A única dúvida mesmo é se o João Schmidt, que por enquanto é dúvida. Diferentemente do Pedrinho, do Furti e do Guilherme, que são nomes descartados, o João Schmidt é uma dúvida. Pode jogar, mas por enquanto as chances são remotas. Ele ainda faz ali um tratamento por conta de uma lesão muscular na coxa esquerda. Falando também no Rincón, que pode ser substituto, deve ser o substituto mais uma vez do João Schmidt, caso se confirme a ausência do volante titular do Santos, o Rincón segue na lista prévia da Venezuela para a Copa América, que limou alguns jogadores, entre eles o Otero. O Otero não vai disputar a Copa América, portanto, é um desfalque a menos para o Santos durante um período aí de mais ou menos um mês, que pode ser até de um mês, né? Vale ressaltar que a Venezuela não vem com grandes chances de chegar muito longe na Copa América. Mesmo assim, é um desfalque com pelo menos 2 semanas. O Otero fora, ele estava na primeira lista. Na segunda lista de 30 nomes, o Otero não está. O Tomás Rincón, por sua vez, está. Serão 26 convocados no final. Das contas aí, serão 26 convocados. Ou seja, mais 4 nomes serão cortados da lista. E o Rincón pode ser cortado, mas a tendência é que ele fique, e aí sim ele desfalque o elenco do Santos durante o período da Copa América. O Campeonato Brasileiro da Série B, assim como da Série A, não vão parar durante a disputa do torneio que acontece nos Estados Unidos. Alex, agora falando sobre o mercado da bola, Marcelo Groen mais distante do Santos, tá? Ontem eu trouxe até as informações que... Eu trouxe uma informação que o GE tinha acabado de publicar, que o Marcelo Groen pediu 2 anos e meio de contrato, um jogador de 37 anos, jogaria no Peixe até os 40 anos. O Santos achou uma pedida muito alta. Eu confirmei depois mais algumas informações sobre isso. O presidente Marcelo Teixeira, inclusive, verbalizou isso numa entrevista que deu ao Band Esportes ontem à noite. Não agrada os 2 anos e meio. A informação que eu tenho no momento é que as portas para o Marcelo Groen não estão fechadas, mas vão depender muito da atuação do Gabriel Brazão. A ideia é que entre junho e julho, a janela de transferências abre no dia 2 de julho, a tendência é que o Brazão seja muito observado. Se o Brazão for bem, o Santos não vai atrás do Marcelo Lomba. Se o Brazão suscitar dúvidas, Aí o Santos deve voltar à carga pelo Marcelo Grohe. Marcelo Grohe. Marcelo Grohe é o reserva do Palmeiras. Marcelo Grohe, esse goleiro do Grêmio. Nesse momento, qual é o status, portanto, da negociação entre Santos e Marcelo Grohe? Congelada. O Santos fez a sondagem, o staff apresentou um projeto que o próprio Marcelo Grohe quer, que é de 2 anos e meio de contrato. O Santos não formalizou a proposta e, a princípio, não vai formalizar. E trabalha alguns nomes paralelamente a isso. São eles: Jordi, que defendeu o Novo Horizontino no Campeonato Paulista; Pedro Rocha, que eu, até na minha seleção do Paulistão, coloquei como o melhor goleiro da competição, Pedro Rocha da Ponte Preta. E existem duas frentes de empresários oferecendo: o Walter, goleiro do Cuiabá, que ex-Corinthians, enfim, e o Diego Alves. Esses dois nomes, neste momento, não estão sendo considerados por conta da idade. A ideia é contratar um goleiro que, caso o Gabriel Brazão corresponda às expectativas, à sequência de jogos que ele vai ter pela primeira vez na carreira, esse goleiro chegue para ser um 2. Walter, Diego Alves não chegariam nessa condição. O Walter, inclusive, deixou o Corinthians até por ser muito tempo reserva do Cássio, por exemplo. E é um jogador de idade mais avançada. Então a ideia é ir negociando com o Jordi, com o Pedro Rocha, que é uma condição de negociação até mais tranquila em relação ao Marcelo Grohe, observar o Gabriel Brazão. Se o Gabriel Brazão estiver bem, o Santos vai evoluir, e a tendência é que o Jordi seja realmente o nome escolhido, porque o Jordi está na frente do Pedro Rocha. Caso o Brazão fale, seja questionado nesse sentido de jogos, aí o Santos deve retomar a conversa com o Marcelo Grohe, que neste momento está travado. Nesse momento, essa conversa está travada. Então, essa é a condição do Santos Futebol Clube no mercado, em busca de um goleiro após a lesão do João Paulo, lesão de tendão de Aquiles. Jogador operado, teve alta, mas vai ficar aí pelo menos 6 meses sem jogar. Muito dificilmente deve voltar ainda nessa temporada. Beleza, Alex? Eu volto amanhã com um pouco mais dessa preparação do Santos para o jogo no fim de semana contra o Botafogo de Ribeirão Preto, e falando um pouco mais também desse mercado da bola santista, beleza? Forte abraço pra você. Eu vou deixar meu palpite, né? Ontem eu palpitei o jogo do Corinthians. Na verdade, acho que não tem palpite hoje, né? Vou até olhar aqui. Eu parei por um segundo, mas eu vou até abrir rapidamente o nosso grupo de WhatsApp aqui. Mas como a gente palpitou... Ah, não, tem o jogo do Bragantino, verdade, viu? Tava quase esquecendo. Coquinho, Bonito e Bragantino. Vai dar Bragantino. 2-0 Bragantino, tá. Hoje. Bragantino vence. Perfeito, Alex. Agora sim, eu me despeço. Forte abraço pra você. Até amanhã. Tchau, tchau. Valeu, é isso aí. Muito bem, Fábio Lázaro. E com as informações do Santos, com o palpite do Fábio Lázaro, a gente encerra o Esporte 9 hoje com o Michel Silva, vírgula, o craque na mesa de som, Fábio Augusto, o elétrico na coordenação, na produção, Wellington Trindade na central. Muito obrigado a você que nos acompanhou aqui no Esporte 9. Amanhã, 18h30, voltaremos, se Deus quiser. Um grande abraço da minha parte. Tchau. Você ouviu pela Rádio 9 de Julho, Esporte 9. Esporte 9. Apresentação, Alex Miller. ZYK779, AM 1600 kHz. Ondas curtas, 9.820 kHz, em 31 metros. Pela internet, radio9dejulho.com.br. E nas redes sociais, acesse @Rádio 9 de Julho. Rádio 9 de Julho Católica, uma emissora da Fundação Metropolitana Paulista, São Paulo, Brasil. Catedral da Sé informa a hora certa. 20h01. AM 1600 kHz. Rádio 9 de Julho. Na Rádio 9 de Julho, Momento Mariano, com Padre Antônio Laureano, vigário paroquial do Santuário Arquidiocesano de Nossa Senhora Aparecida. Em procissão. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo e sua mãe Maria Santíssima. Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amada irmã, amado irmão, ouvintes da Rádio 9 de Julho, o nosso momento mariano que seja para nós a oportunidade de nos oferecermos por inteiro a Jesus por meio de Maria. A inspiração para o dia de hoje nos vem do Evangelho de Marcos, capítulo 10, versículo 28. Naquele tempo, começou Pedro a dizer a Jesus: eis que nós deixamos tudo e te seguimos. Os discípulos, sendo aqueles que por primeiro abraçaram a fé em Jesus Cristo, reconhecem a dificuldade no seguimento por conta das mais diversas situações que se contrapõem à mensagem de Jesus Cristo. Mas estes não desanimam, porque estão juntos do Senhor, e a missão é do Senhor. E o Senhor mesmo faz com que eles reconheçam a sua presença em sua vida. E o Senhor é a força, é a alegria na caminhada, é a certeza de que vale a pena deixar tudo para segui-lo. Que nunca falte em nosso coração o desejo sincero de seguir e buscar o Senhor, com constância, com amor e com muita dedicação. Recordamos que o Santuário Nossa Senhora Aparecida do Ipiranga está hoje no seu segundo dia do Tríduo Eucarístico, em preparação à festa de Corpus Christi. Então convidamos você e sua família a participar conosco deste momento de amor, de fé e de pura devoção à Santíssima Eucaristia. O Tríduo Eucarístico acontece durante a celebração da Santa Missa, às 12 horas, às 15 horas e às 19 horas. Venha participar conosco. Quero nesse momento fazer a bênção dos objetos que trazemos e que portamos conosco, para que, abençoados pela intercessão de Nossa Senhora Aparecida, se torne para nós um sacramental. A nossa proteção está no nome do Senhor, que fez o céu e a terra. Bendito sois, Senhor, fonte e origem de toda bênção, pois vos alegrais com o vigor da piedade dos fiéis. Permanecei ao lado deles e concedei que eles usem estes sinais de fé e piedade para transformar-se na imagem do vosso Filho, que vive e reina para sempre. Amém. Consagro você, a tua família, os teus projetos aos cuidados da Mãe de Jesus. Ó Senhora minha, ó minha Mãe, eu me ofereço toda a vós, e em prova da minha devoção para convosco, vos consagro neste dia os meus olhos, os meus ouvidos, a minha boca, o meu coração e inteiramente todo o meu ser. Porque assim sou vosso, ó incomparável Mãe, guardai-me, defendei-me como coisa e propriedade vossa. Amém. Desça sobre vós, sobre a vossa família, as bênçãos que vêm de Deus, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Você acompanhou Momento Mariano. Oferecimento Santuário Arquidiocesano de Nossa Senhora Aparecida. Em procissão. Conheça o santuário dedicado à padroeira do Brasil, no bairro do Ipiranga, Rua Labatute, 781. Mais informações em aparecidaipiranga.com.br. Romeiro vai buscar a mais aparecida. Rede São Paulo criou o Armazém Solidário, que oferta produtos até 50% mais baratos para quem é baixa renda. Não é, prefeito Ricardo Nunes? Estamos aqui no Armazém Solidário, na unidade Jaraguá. O Armazém Solidário faz parte de um conjunto de ações sociais de combate à fome da cidade de São Paulo. Serão 7 armazéns solidários até o final do ano. Conheça nossas ações sociais de combate à fome. Esse é o jeito do MDB de governar. Filie-se ao MDB. Queridos amigos e amigas, é com imensa alegria que temos um convite especial para você participar do Jubileu 2025, Peregrinos da Esperança. Uma celebração única que promete ser um momento de profunda espiritualidade e comunhão. Esse evento extraordinário vai acontecer no coração da cristandade, no Vaticano, com sua majestosa Basílica de São Pedro e a Praça de São Pedro, que será o cenário deslumbrante que acolherá peregrinos e visitantes de todas as partes do mundo que passarão pela Porta Santa. Estamos organizando diversas peregrinações para que você possa viajar para a Itália, conhecer as cidades de São Francisco de Assis, Santa Rita e peregrinar na cidade eterna de Roma, encontrando-se com o Papa nas festividades do Grande Jubileu. Entre em contato com a Trialotour e veja as opções e valores para fazer uma peregrinação inesquecível, com todas as comodidades e segurança que transformará sua vida. Envie mensagem para o WhatsApp 11 97969-6806, 11 97969-6806, e garanta já sua viagem, pois as vagas são limitadas. Em São Paulo, o MDB do prefeito Ricardo Nunes criou o maior conjunto de programas de combate à fome da América Latina. São 2.600.000 refeições por dia. Fala aí, prefeito Ricardo Nunes. É assim que a gestão do MDB enfrenta a fome na cidade de São Paulo. O Rede Cozinha Escola é uma das ações que leva alimento para quem mais precisa. O programa Rede Cozinha Escola, ele une segurança alimentar, curso personalizante e emprego. Esse é o jeito do MDB de governar. Filie-se ao MDB. A Caritas Arquidiocesana de São Paulo lançou a campanha SOS Rio Grande do Sul. A ação está focada na arrecadação de recursos financeiros que estão sendo encaminhados às paróquias e outros parceiros nas regiões mais atingidas pelas enchentes. As doações financeiras, em qualquer valor, podem ser feitas via Pix para a chave pix@caritassp.org.br. pix@caritassp.org.br. Vamos ajudar nossos irmãos e irmãs vítimas da tragédia climática. Rádio onde todos somos irmãos. Fraternidade Católica, Rádio 9 de Julho. Aline Torres, ex-secretária de Cultura do MDB de São Paulo. A cultura é a alma da cidade. E eu tenho muito orgulho, dentro do MDB Mulher, ao lado do prefeito Ricardo Nunes, ter levado a cultura para todos os cantos da cidade. Além disso, criamos o Rede da Hora, dando oportunidades reais para os jovens da periferia. Por isso, eu sempre falo, se tivermos cada vez mais mulheres na política, vamos ter oportunidade de inspirar e criar mais inclusão social na nossa cidade. Filie-se ao MDB. Glória a Jesus na Hóstia Santa. No dia 30 de maio, quinta-feira, a igreja celebra a solenidade do Santíssimo Sacramento do Corpo e Sangue de Cristo, o Corpus Christi. Nesta celebração, os fiéis reafirmam sua fé na presença real de Jesus Cristo nas espécies do pão e do vinho consagrados na missa. As comemorações dessa solenidade tomarão as ruas do centro de São Paulo, com a missa campal na Praça da Sé, às 10 horas da manhã, presidida pelo cardeal Odilo Pedro Scherer, arcebispo metropolitano de São Paulo. A celebração será seguida de uma procissão eucarística pelas ruas do centro da capital paulista, passando pelo pátio do colégio e o mosteiro de São Bento, onde haverá a bênção do Santíssimo Sacramento. O pão da vida és tu, Jesus, o pão do céu. Venha celebrar com toda a arquidiocese este momento de demonstração pública da nossa fé e devoção. Dom de Deus. criou o Armazém Solidário, que oferta produtos até 50% mais baratos para quem é baixa renda. Não é, prefeito Ricardo Nunes? Estamos aqui no Armazém Solidário, na unidade Jaraguá. O Armazém Solidário faz parte de um conjunto de ações sociais de combate à fome da cidade de São Paulo. Serão 7 armazéns solidários até o final do ano. Conheça nossas ações sociais de combate à fome. Esse é o jeito do MDB de governar. Filie-se ao MDB. De segunda a sexta-feira, às 9:30 da noite, você acompanha pela Rádio 9 de Julho o noticiário da Rádio Vaticano, Vatican News. Suas noites com mais informação. Programa brasileiro, direto da Cidade do Vaticano. Muita música e informação. A família em oração. Uma emissora da Fundação Metropolitana Paulista. Rádio 9 de Julho, São Paulo, Brasil. Aqui é o seu lugar. Você ouve agora Todas as Nossas Senhoras, com Padre Armênio Nogueira. Minha mãe, Nossa Senhora, somos todos filhos seus. Todas as Nossas Senhoras são a mesma mãe de Deus. Salve Maria, estou chegando para apresentar o programa Todas as Nossas Senhoras aqui na Rádio 9 de Julho, hoje terça-feira, dia 28 de maio. Quero dar meu boa noite ao Wellington Trindade na gravação, Michel Silva na mesa de som, Fábio Augusto na produção e o padre Jorge Silva, que é o diretor-geral aqui da Rádio 9 de Julho. E meu boa noite a você, amigo, amiga, devoto de Nossa Senhora, que nos acompanha nesse momento devocional mariano. E vamos começar o programa rezando a oração de todas as noites, a oração Salve Maria. Santa Maria do Brasil, Aparecida e mãe de tantos nomes e tantos povos, leve a teu filho Jesus a nossa vida, o nosso trabalho e a nossa esperança de dias melhores. Manda do céu a tua bênção a nós, teus filhos e filhas, que rogamos e precisamos de tua proteção. E que nossa igreja seja uma comunidade de irmãos e irmãs a serviço da construção do reino de Deus. Amém. Vamos ouvir agora a Vera Veríssimo e convidados cantando a Nossa Senhora das Candeias. Caminhos do Joazeiro, ninguém nunca se perdeu. 9 de julho, todas as Nossas Senhoras. Minha mãe, Nossa Senhora, somos todos filhos seus. Todas as Nossas Senhoras são a mesma mãe de Deus. E nós ouvimos agora a música Nossa Senhora das Candeias e vamos agora conhecer mais uma vez o título Nossa Senhora das Candeias. Candeia é uma espécie de lamparina ou vela alimentada por óleo, muito comum em tempos em que não havia energia elétrica. Há duas tradições para o título. Uma a identifica como Nossa Senhora da Purificação, que lembra a apresentação de Jesus no templo, quando Maria cumpriu o rito da purificação. Nesta festa da apresentação, costuma-se realizar uma procissão com luzeiros, daí o nome das candeias. Tradição diferente associa esse título a Nossa Senhora da Candelária, padroeira das Ilhas Canárias, onde nasceu São José de Anchieta. Por causa do milagre acontecido, no momento em que a imagem foi encontrada, várias candeias estavam sendo seguradas por anjos, seres invisíveis. Vamos ouvir agora Mateus e Paduá Fernandes, Canto para Nossa Senhora. Nossa Senhora de Aparecida, Mãe Divina deste céu de anil. Ai, eu toco esta viola, eu canto pra Nossa Senhora proteger o meu Brasil. Aos pés da imagem aparecida, eu faço a minha prece com toda fé e devoção. Eu faço a minha oração. Olhai as crianças pelas ruas sem carinho, amor e pão, comendo restos e migalhas que encontram pelo chão. Nossa Senhora Aparecida, protegei o vosso povo. No desespero de quem sofre, faz a sua oração. Neste momento eu deposito minha prece e confiança. Por isso eu pego esta viola, vou cantar com devoção. Na Rádio 9 de Julho, todas as Nossas Senhoras. E vamos agora parabenizar os aniversariantes deste 28 de maio. Antônio Cordeiro da Vila Nova Pirajussara, Berenice Viano do Horto Florestal, Eliana Lima da Vila Bandeirantes, irmã Rosilda de Mairipe, Ivani Cavalcante do Jaraguá, Márcia de Lourdes Duarte do Parque São Lucas, Maria Alves de Andrade do Jardim Santandélia, Maria da Conceição da Vila Sônia, Maria do Espírito Santo Gardim do City América, Maria Francisca Andrade do Jaraguá, Sandra Umbelino da Vila Isabel, Sandrelma Teotônio de Souza de Perus e Valmir Luiz Foco do Limão. Vamos fazer a consagração da vida nossa e dos aniversariantes com o saudoso Padre Vitor Coelho e depois Roberto Carlos canta todas as Nossas Senhoras. Milagrosa de Aparecida, espalhais inúmeros benefícios sobre o Brasil. Eu, embora indigno de pertencer ao número dos vossos servos, mas desejando participar dos benefícios da vossa misericórdia, prostrado a vossos pés, consagro-vos o entendimento para que sempre pense no amor que mereceis. Consagro-vos a língua, para que sempre vos louve e propague a vossa devoção. Consagro-vos o coração, para que depois de Deus vos ame sobre todas as coisas. Recebei-nos, ó Rainha incomparável, no ditoso número dos vossos servos. Acolhei-nos debaixo da vossa proteção. Socorrei-nos em nossas necessidades espirituais e temporais, e sobretudo na hora da nossa morte. Abençoai-nos, ó Mãe Celestial, e com vossa poderosa intercessão, fortalecei-nos em nossa fraqueza, a fim de que, servindo-vos fielmente nesta vida, possamos louvar-vos, amar-vos e render-vos graças no céu, por toda a eternidade, assim seja. Intercessão de Nossa Senhora Aparecida, Rainha e Padroeira do Brasil, a bênção de Deus Onipotente, Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre vós e permaneça sempre. Amém. É, o nosso programa chegou ao fim. Agradeço você, a audiência, a participação, rezamos juntos. Desejo a você uma boa noite e que amanhã você acorde bem disposto para um novo dia de trabalho e de atividades em sua vida. Que desça sobre você e sua família esta noite a bênção do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Salve Maria e até amanhã, se Deus quiser. Você ouviu Todas as Nossas Senhoras, com o padre Armênio Nogueira. Minha mãe, Nossa Senhora, somos todos filhos seus. Todas as Nossas Senhoras são a mesma mãe de Deus. Jornalismo a serviço da promoção da vida e do ser humano. Rádio 9 de julho. Está no ar a Voz do Brasil. As notícias do governo federal que movimentaram o país no dia de hoje. Olá, boa noite. Boa noite para você que nos acompanha em todo o país. Terça-feira, 28 de maio de 2024. E vamos ao destaque do dia: educação. Em 2023, 56% das crianças foram alfabetizadas na idade certa no país. O número representa recuperação após queda drástica da alfabetização durante a pandemia. E presidente Lula reforça compromisso de conseguir evolução gradual no nível da educação básica no Brasil. A gente vai acompanhar pra gente orientando e discutindo junto como é que a gente melhora e a gente chegar em 2030 com 80% que está prometido no programa. E você também vai ouvir na Voz do Brasil. Reconstrução do Rio Grande do Sul. Pagamento do auxílio de R$5.100 começou hoje para mais de 34 mil famílias atingidas e desalojadas no estado. Dinheiro está sendo pago em parcela única e pode ser usado a critério de cada família. E ainda, segurança pública. Diretrizes para uso de câmeras corporais de policiais estabelecem situações em que os equipamentos estejam obrigatoriamente ligados. Norma do Ministério da Justiça e Segurança Pública busca proteger agentes e trazer transparência para a atuação das polícias. Hoje, na apresentação da Voz do Brasil, Mariana Jungmann e Luciano Seixas. E ouça a gente ao vivo em rádio rede nacional de rádio ponto ebc.com.br. O Brasil recuperou o nível de alfabetização de crianças no país, que foi comprometido durante a pandemia de Covid-19. Em 2023, 56% das crianças estavam alfabetizadas até o segundo ano do ensino fundamental. O resultado é 20 pontos percentuais maior que a última medição de 2021, quando o índice foi de apenas 36% de alfabetização nessa faixa escolar. A melhora ocorreu em todos os estados brasileiros. Em cerimônia com governadores e secretários estaduais de educação, o presidente Lula reforçou o compromisso de alfabetizar 80% das crianças na idade certa até 2030. O compromisso nacional Criança Alfabetizada, lançado no ano passado, apresentou resultados positivos. A taxa de alfabetização no país chegou a 56% em 2023, segundo o Sistema de Avaliação da Educação Básica, o SAEB. Isso significa que o país recuperou o desempenho anterior à pandemia de Covid-19, quando a taxa de alfabetização no país caiu para 36% em 2021. Um investimento federal nessa política foi de mais de R$1 bilhão para o trabalho de articuladores, formação de professores, reforço na infraestrutura das escolas e material pedagógico. Agora, o governo federal lançou um desafio de elevar a taxa de alfabetização para 80% até 2030, como destacou o presidente Lula. A gente vai acompanhar para a gente ir orientando e discutindo junto como é que a gente melhora e a gente chegar em 2030 com 80% que está prometido no programa. As metas são gradativas. Para este ano, o objetivo é que 60% das crianças estejam alfabetizadas. Ano que vem, a meta é 64%. Até 2030, quando a meta é superar 80% das crianças alfabetizadas. Segundo o ministro da Educação, Camilo Santana, não faltará apoio do governo federal para que essas metas sejam atingidas. O papel do MEC é um papel de coordenar essa política, de induzir tecnicamente e financeiramente. Além disso, o Ministério da Educação publicou uma portaria que prevê incentivo extra para o ensino especial inclusivo, para a educação bilíngue de surdos, para as escolas indígenas, quilombolas e do campo, como reforçou Camilo Santana. Para esse público, nós vamos dar um apoio técnico e financeiro, com um material didático focado nesse público, diferenciado. O compromisso nacional Criança Alfabetizada teve adesão de 5.558 dos 5.570 municípios brasileiros. Reportagem Márcia Fernandes. Novas máquinas para as indústrias. O presidente Lula sancionou hoje o projeto que destina R$3,4 bilhões em créditos financeiros para estimular as empresas a investirem em novas máquinas. É a chamada depreciação acelerada, que estimula investimentos e prepara o setor industrial para desafios de transição energética. Desde o início de 2024, o governo federal lançou uma série de medidas para modernizar o parque industrial brasileiro. Na tarde desta terça-feira, o presidente Lula sancionou o projeto de lei que vai incentivar os investimentos na compra de novos maquinários, usando um mecanismo chamado depreciação acelerada. A substituição desses equipamentos melhora a produtividade, reduz custos de manutenção e reduz também acidentes de trabalho. Na prática, funciona assim: toda vez que a indústria compra um maquinário, ela pode, pouco a pouco, abater esse valor dos impostos em até 25 anos. O que muda com a sanção do projeto de lei é que a indústria vai poder comprar máquinas novas e fazer esse abatimento de maneira mais rápida, 50% já no primeiro ano e 50% no segundo. O vice-presidente e ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, Geraldo Alckmin, destacou que a iniciativa não se trata de isenção tributária, mas de antecipação de um abatimento para o setor industrial. A depreciação acelerada estimula investimentos e, ao mesmo tempo, prepara o setor industrial para os desafios da transformação digital e da transição energética. Isso é um grande estímulo à modernização das indústrias no Brasil, à modernização do parque fabril, que tem em média 14 anos, então demora muito para depreciar. Então deprecia em 2 anos, reduz imposto de renda de pessoa jurídica, reduz contribuição social sobre lucro líquido, estimulando a renovar máquinas e equipamentos. São 3 desafios que estão sendo atingidos. O primeiro é aumentar investimento. O segundo é competitividade e produtividade. faz crescer com máquinas mais modernas, ter mais produtividade. E o terceiro, eficiência energética. Inicialmente, serão destinados 3 bilhões e 400 milhões de reais em créditos financeiros para estimular as empresas a investirem em novas máquinas. A estimativa é gerar uma contrapartida de investimentos privados de cerca de 20 bilhões de reais. Reportagem Graciele Bittencourt. Moradores afetados pelas enchentes no Rio Grande do Sul começam a receber o auxílio reconstrução. E o governo ainda trabalha para drenar os locais inundados na região. Vamos conversar sobre as ações de apoio do governo ao estado com a repórter Luana Karen, que está em Porto Alegre. Boa noite, Luana. Boa noite, Luciana e Mariana, e boa noite aos ouvintes da Voz do Brasil. Moradores de 15 cidades do Rio Grande do Sul receberam nesta segunda-feira o benefício Auxílio Reconstrução. Para poder sacar o recurso, as prefeituras precisam enviar os dados das famílias afetadas ao governo federal. De acordo com o ministro para a Reconstrução do Rio Grande do Sul, Paulo Pimenta, neste primeiro lote, 34.196 famílias serão atendidas. O primeiro lote para pagamentos já foi transmitido para a Caixa Econômica Federal para receber os 5 e 100. Nós queremos ter duas listas por semana. Na medida que as listas forem chegando das prefeituras, elas serão disponibilizadas no site e tão logo as pessoas validem as informações sobre as famílias, num prazo de no máximo 48 horas, esse dinheiro vai estar na conta. O Auxílio Reconstrução foi criado pelo governo federal para socorrer as famílias que perderam bens pessoais e renda por conta das enchentes. O valor de R$ 5.100 é pago em uma única parcela. Luana, apesar das chuvas que a gente sabe que ainda estão caindo aí no Rio Grande do Sul, o esforço para drenagem da água também continua, né? Como é que está esse trabalho por aí? Pois é, Mariana. O ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, fez a entrega hoje de mais duas bombas de drenagem da Petrobras, que vão se somar às 25 que já estão no Rio Grande do Sul, para ajudar na drenagem das regiões alagadas. Eu conversei com o ministro sobre o assunto, vamos ouvir. Nós já estamos com 25 equipamentos da Petrobras para nas regiões que estão alagadas, que não é possível, ou que demoraria muito para poder abaixar o nível das águas de forma natural, a gente começar a dragar para regiões de mais baixas, a fim de que a gente possa começar, inclusive, entrar com o restabelecimento da energia elétrica, que é tão fundamental. Luana, por outro lado, o governo também está ajudando as famílias afetadas com o pagamento do Bolsa Família. Que informações você tem pra gente? Sim, Luciano, com o ministro do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, o Wellington Dias, eu conversei sobre o Bolsa Família. Nesta quarta-feira, mais de 21 mil famílias do Rio Grande do Sul, incluídas no programa, vão receber a primeira parcela do benefício. O governo federal chegou até essas famílias por meio de uma busca ativa. Os demais beneficiários do Bolsa Família receberam um pagamento antecipado no dia 17 de maio. O ministro Wellington Dias explicou que outras 18 mil famílias que estavam com o benefício bloqueado por alguma pendência tiveram o pagamento liberado para evitar o agravamento da situação de vulnerabilidade social. Vamos ouvir. Em razão da calamidade, as pessoas que não puderam atualizar o cadastro ali, a gente autorizou que até dezembro estão liberados. Ninguém fica bloqueado com seus recursos e não terão novos bloqueios. Da mesma forma, quem perdeu o documento, como é que eu faço para tirar o dinheiro do Bolsa Família? Ali basta uma declaração do Centro de Referência da Assistência Social e lá o banco está autorizado a garantir o pagamento. Em Santa Cruz do Sul, o ministro da Agricultura, Carlos Fávaro, participou da entrega de máquinas agrícolas e inaugurou um gabinete itinerante do Ministério da Agricultura. Fávaro destacou algumas medidas tomadas em socorro aos gaúchos. suspensão de todos os vencimentos, quer seja de custeio ou de investimentos dos produtores, até meados de agosto, para que a gente possa construir, então, quais as soluções específicas para cada setor da economia da agropecuária. A entrega de máquinas, equipamentos, foi uma prioridade para que os prefeitos possam começar a trabalhar a reconstrução, fundo garantidor para a agropecuária. Luana, como é que está o clima por aí? Tem previsão de chuva nos próximos dias também? Olha, Mariana, o dia de hoje foi bastante frio aqui em Porto Alegre. A temperatura variou entre 10 e 16 graus, mas com uma sensação térmica menor por conta dos fortes ventos. Já a chuva deu uma trégua na capital gaúcha. Para esta quarta-feira também não há previsão de chuva em Porto Alegre. E nós visitamos hoje uma cozinha solidária que tem distribuído cerca de 4 mil refeições por dia em Porto Alegre. O serviço é realizado por voluntários e a partir de agora um reforço importante está disponível com doações de botijões de gás para suprir as cozinhas. Vamos ouvir. No cardápio, arroz, feijão e carne moída com legumes. Há 8 meses, o aposentado Abrelino Gomes dos Santos garante uma quentinha para ele e para a filha na cozinha solidária que fica no centro de Porto Alegre. Facilita, gente, eu tô passando aqui, levar uma comida para casa. A comida nova, quentinha, é feita por 45 voluntários que se revezam 24 horas por dia. Antes da tragédia climática que afetou o Rio Grande do Sul, eram produzidas cerca de 350 marmitas por dia no local. Com as enchentes, o serviço multiplicou. Hoje, são distribuídas mais de 4 mil refeições. Um trabalho sustentado pela solidariedade, é o que afirma Caio Belloli, coordenador da Cozinha Solidária de Emergência. Na verdade, ela começa a produção no dia anterior, com o pré-preparo de todos os produtos que vão começar a ser produzidos nas 4 horas da manhã. Então, durante a tarde, a partir das 5 horas da tarde, tem uma equipe de voluntários junto com uma equipe de militantes que vem aqui picar os legumes, lavar o feijão, colocar todo esse processo em funcionamento para que às 4 horas da manhã a cozinha comece a funcionar. Agora, por 3 meses, todas as 269 cozinhas solidárias do Rio Grande do Sul não vão precisar se preocupar com o gás para cozinhar os alimentos. O item será fornecido por empresas de todo o país, filiadas ao Sindicato de Distribuidores de Gás de Cozinha, em uma articulação feita pelo governo federal. É o que explica o ministro da Secretaria-Geral da Presidência da República, Márcio Macedo. Através do MDS, junto com a Conab, foi suprido a deficiência de alimentação e de água e também das doações que estão acontecendo no país inteiro e que são trazidas até aqui pelos Correios. E faltava o gás que iria colapsar o funcionamento das cozinhas solidárias no Rio Grande do Sul. E as ações são feitas pelos governos federal, estadual e municipal. E sobretudo por essa cadeia de solidariedade do povo brasileiro. Por 90 dias, serão fornecidos 9 mil botijões de gás às cozinhas solidárias do Rio Grande do Sul. De Porto Alegre, Luana Karen. Como os profissionais de segurança pública devem utilizar as câmeras corporais? As regras foram divulgadas nesta terça-feira pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública. Também foi anunciado o Escuta SUSP, uma ação de apoio à saúde mental dos profissionais de segurança pública. A portaria, assinada pelo ministro da Justiça e Segurança Pública, Ricardo Lewandowski, define 16 situações em que as câmeras corporais deverão estar obrigatoriamente ligadas. Entre elas, atendimento de ocorrências, atividades que demandem atuação ostensiva, identificação e checagem de bens, durante buscas pessoais em veículos ou domicílios, nas perícias externas e também nas ações de busca, salvamento e resgate. Os estados e municípios que decidirem usar os recursos do Fundo Nacional de Segurança Pública e do Fundo Penitenciário Nacional terão que obrigatoriamente seguir as diretrizes do Ministério da Justiça e Segurança Pública em relação às câmeras corporais. Segundo Lewandowski, o principal objetivo das diretrizes é trazer transparência e proteção aos profissionais de segurança pública. Dentre os valores que pretendemos assegurar é a proteção dos agentes policiais que no seu dia a dia, com risco de vida e risco pessoal no país. O ministro também destacou o lançamento do projeto Escuta SUSP, que vai oferecer assistência psicológica especializada online a profissionais de segurança pública de todo o país. Os atendimentos têm como objetivo reduzir o sofrimento psíquico e fundamentar em estudos para o apoio psicoterápico destes profissionais com três abordagens: um acolhimento para suprir questões pontuais em poucas sessões, depois psicoterapia para acompanhamento em 20 sessões e depois intervenção em comportamentos que possam eventualmente levar ao suicídio. Na primeira etapa, o programa vai atender os profissionais de Sergipe, Rio Grande do Norte, Minas Gerais e do Distrito Federal, em parceria com universidades federais dos estados. A previsão é que o projeto seja expandido para todo o Brasil a partir de janeiro do ano que vem. Reportagem Jéssica Gonçalves. É celebrado o Dia Internacional da Dignidade Menstrual. A data foi criada pela Organização Mundial da Saúde e tem como objetivo chamar a atenção para a falta do acesso básico a produtos de higiene adequados para meninas, mulheres e demais pessoas que menstruam e que vivem em situação de vulnerabilidade. O governo promove a distribuição gratuita de absorventes a pessoas de baixa renda matriculadas em escolas da rede pública ou em situação de vulnerabilidade. Desde janeiro já foram atendidas mais de 1.700.000 pessoas. A partir de agora, qualquer pessoa que quiser saber mais sobre a distribuição gratuita de absorventes poderá utilizar o Disque 180. Informações sobre o programa de dignidade menstrual agora também podem ser obtidas por meio da Central de Atendimento à Mulher, Ligue 180. O programa Dignidade Menstrual garante a distribuição gratuita e contínua de absorventes higiênicos para meninas, mulheres e demais pessoas que menstruam, entre 10 e 49 anos, que não têm acesso a esse item fundamental durante o ciclo menstrual. Qualquer pessoa que quiser saber como o programa funciona, quem tem direito ao benefício ou ainda relatar dificuldade em retirar o item nas farmácias, poderá entrar em contato pelo telefone 180, que atualmente já é utilizado no enfrentamento à violência contra as mulheres. O programa do governo federal distribui os absorventes nas farmácias credenciadas a pessoas em situação de rua, estudantes de baixa renda e outras que tenham renda de até R$218 por mês. Cada pessoa tem direito a 40 unidades de absorventes higiênicos para utilizar durante dois ciclos menstruais, ou seja, a cada período de 56 dias. Para receber os absorventes, só precisa apresentar documento com foto e número do CPF e autorização que pode ser emitida por meio do aplicativo Meu SUS Digital. Além do Ligue 180, o Disque Saúde 136 também pode ser utilizado para sanar dúvidas a respeito do programa Dignidade Menstrual. Lorena Pacheco para a Voz do Brasil. Mais um compromisso com a igualdade entre as mulheres. 102 empresas, entre médias e grandes, oficializaram a participação no programa Pró Equidade de Gênero e Raça. As empresas firmaram compromisso de implementar planos de ação para promover a equidade de gênero e raça na cultura organizacional e gestão de pessoas de suas empresas. Quer mais informações sobre o programa? Vá na página do Ministério das Mulheres na internet em gov.br/mulheres. Apoio às pessoas LGBTQIA+. O governo federal vai destinar R$1.400.000 para 12 casas de acolhimento voltadas a esse público. Os recursos virão do Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania, em parceria com a Fundação Oswaldo Cruz. Para enfrentar a discriminação e reduzir os efeitos da violência que atinge a população LGBTQIA+, o governo federal vai destinar R$1.400.000 para 12 casas de acolhimento a esse público. A secretária nacional dos direitos LGBTQIA+, Simi Lahati, fala da importância desses recursos para ampliar o cuidado à população. É o início de um processo que vai fazer com que algumas casas não fechem suas portas e continue promovendo esse cuidado, que é uma resposta brilhante contra toda essa violência que nós sofremos. Cada cada uma das 12 instituições beneficiadas vai receber R$120 mil para aplicar na proteção e na promoção dos direitos humanos das pessoas LGBTQIA+, sem moradia adequada e em situação de vulnerabilidade social. Na capital federal, a Casa Rosa é uma das beneficiadas. Marcos Tavares fundou a instituição em 2018 durante a pandemia de COVID-19 para acolher pessoas discriminadas e com dificuldades de adaptação e aceitação pelos familiares. Os acolhidos podem ficar na casa de 2 a 6 meses, onde recebem atendimento psicossocial e qualificação para ganhar o mercado de trabalho. A instituição estava passando por dificuldades por falta de funcionários e recursos financeiros. O presidente e fundador da Casa Rosa fala da importância desse recurso e onde eles serão investidos. Poder dar uma equipe de profissionais qualificados para poder atendê-los e poder, sim, melhorar no atendimento, ampliar o atendimento. Nós estamos em obra, estamos ampliando para poder executar mais cursos, oferecer mais atividade, dar um recurso humano que nós vamos poder agora contratar psicólogo que possa estar aqui. Então, esse recurso que vem é muito bem-vindo. Os recursos virão do Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania em parceria com a Fundação Oswaldo Cruz. Reportagem Cleide Lopes. Pelo menos 10 milhões de brasileiros possuem alguma deficiência auditiva, o que representa 5% da população do país, segundo o IBGE. Desse total, 2 milhões e 700 mil possuem surdez profunda. Para garantir mais inclusão, o INSS conta com uma central de atendimento em Libras. O atendimento ao beneficiário é feito por videochamada, em uma sala preparada com um computador e com uma mesa. A assistente social Luciane Vasques trabalha 15 anos no INSS e está entre os servidores capacitados para atender pessoas com deficiência auditiva. Ela explica que o serviço é importante para a cidadania da pessoa surda. Na minha agência, eu posso estar prestando um atendimento para uma pessoa que está em Belém do Pará, por exemplo, numa agência onde ninguém não se comunica por Libras. Então, essa pessoa, se não fosse o atendimento remoto, ela não teria ali o atendimento do serviço que ela busca. Ao todo, 10 servidores de várias regiões do país fazem parte da Central de Atendimento em Libras. A assistente social Ilva Cohen integra a equipe na Central de Atendimento em Libras do Rio de Janeiro. Para ela, a central é uma iniciativa que dá mais autonomia ao cidadão surdo. Percebo que as pessoas que estão procurando pelos serviços surdos, que estão vindo ao INSS buscar por esse serviço, estão se sentindo mais à vontade, estão se sentindo satisfeitos, até mesmo porque eles conseguem detalhar as suas histórias, eles conseguem requerer os seus direitos sem precisar ter alguém ali para poder responder e falar por eles. Desde o fim de abril, 2 agências no estado do Rio de Janeiro têm salas para atender a população surda em Libras, na capital fluminense e em Niterói, na região metropolitana. O gerente executivo do INSS do Rio de Janeiro, Antônio Negrão, explica como funciona o atendimento. Esse atendimento é muito importante para trazer um melhor acolhimento a essa comunidade que são das pessoas surdas. A Central de Atendimento em Libras é um projeto piloto e permite que pessoas surdas de qualquer parte do país possam se comunicar com os servidores do INSS na língua brasileira de sinais. O INSS também oferece atendimento em Libras em cidades do estado de São Paulo e em Alagoas. Para utilizar o serviço, é preciso fazer o agendamento pela Central 135. Reportagem, Alessandra Lopes. E essas foram as notícias do governo federal. Fique agora com as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Boa noite. Boa noite para você e até amanhã. A Voz do Brasil. Governo Federal. Você vai ouvir agora notícias do Poder Judiciário. Conselho Nacional de Justiça lança relatório Justiça em Números. STJ entende que consumidor deve ser informado sobre presença de bisfenol em produtos. Prazos processuais devem ser retomados no Rio Grande do Sul em 3 de junho. Boa noite, eu sou Marissa Omena. Eu sou Walter Lima. Relatório de Justiça em Números destaca aumento de quase 7% na produtividade do Poder Judiciário em 2023. O documento foi divulgado nesta terça-feira pelo ministro Luiz Roberto Barroso, presidente do Supremo Tribunal Federal e do Conselho Nacional de Justiça. Neto Costa. O relatório Justiça em Números reúne os principais dados sobre a atuação do Poder Judiciário, como o andamento de processos pendentes, a quantidade de juízes negros e juízas mulheres e a arrecadação e os gastos do judiciário. Durante todo o ano passado, foram encerrados 34.980.000 processos. O ministro Luiz Roberto Barroso tem atuado pela redução da demanda do Poder Judiciário e realizou nos últimos meses uma série de acordos com tribunais e procuradorias estaduais para finalizar os processos de execução fiscal, uma das principais dificuldades na justiça brasileira. O consumidor tem direito de ser informado em rótulos ou embalagens sobre a presença de bisfenol em produtos. Esse posicionamento é do STJ, Fátima Uchoa. O bisfenol é um material usado em produtos rígidos e transparentes como recipientes plásticos, utensílios de cozinha, brinquedos e embalagens de alimentos, e estudos indicam ser prejudicial à saúde. O Ministério Público Federal ajuizou ação civil pública contra a Anvisa pedindo que regulamentasse a obrigação de os fabricantes informarem sobre o bisfenol, mas para o TRF3, sem certeza científica dos riscos, a medida é desnecessária. Já no STJ, o ministro Herman Benjamin deu provimento ao recurso especial do MPF, observando que o Código de Defesa do Consumidor prevê que a mera potencialidade do risco à saúde impõe o dever de informar. TST prorroga prazo para manifestações sobre direito de oposição ao pagamento de contribuição assistencial. O tribunal vai receber as manifestações até 11 dias úteis após 31 de maio. Larissa de Paula. O limite foi estendido em razão do reconhecimento do estado de calamidade pública em diversos municípios do Rio Grande do Sul. Então, as pessoas, órgãos e entidades que querem se manifestar sobre o incidente de resolução de demandas repetitivas, que tem como objetivo uniformizar as decisões judiciais, poderão ser feitas até 11 dias úteis após o dia 31 de maio. É nessa oportunidade que o empregado não sindicalizado pode exercer o direito de oposição ao pagamento de contribuição assistencial ao sindicato. Justiça Federal condena piloto de aeronave do Greenpeace por acidente em 2017 no Rio Negro, Amazonas. Uma pessoa morreu e 3 ficaram feridas. A pena foi fixada em 8 anos de prisão em regime semiaberto. Luiz Antônio Silva. O acidente resultou no ferimento de 3 pessoas, além do próprio piloto, e na morte da sueca Carolina Josefina Steiser, integrante da organização não governamental. A aeronave, o modelo anfíbio Cessna Caravan 208, capotou e afundou no rio após tentar um pouso na água com trem de pouso baixado. A justiça atendeu o pedido do Ministério Público Federal e condenou o piloto por atentado contra a segurança aérea com dolo eventual, uma vez que ele possuía pleno conhecimento da insegurança gerada com a não realização dos checklists. O Judiciário do Rio Grande do Sul determinou a retomada dos prazos processuais a partir da próxima segunda-feira, 3 de junho. Os prazos foram suspensos por conta do estado de calamidade pública decretado após as enchentes no estado gaúcho. As comarcas que ainda apresentam dificuldades de retomada das atividades judiciais devem solicitar a suspensão dos prazos processuais junto à Corregedoria Geral da Justiça. Além disso, durante o mês de junho, fica proibida a realização de audiências presenciais nas comarcas em estado de calamidade, sendo possível a realização de audiências virtuais nas situações de urgência. Você acompanha outras notícias do Poder Judiciário em 104,7 FM para Distrito Federal em torno e também pela internet. Acesse rádio e tvjustiça.jus.br. E ouça ao vivo pelo Tunin. Acesse tunin.com ou baixe o aplicativo no seu celular. Uma boa noite. E até amanhã. Notícias do Poder Judiciário, uma produção da Rádio Justiça, Supremo Tribunal Federal. Está no ar o Jornal do Senado. Eu sou Paula Groba e estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora. Congresso restaura benefícios remuneratórios para policiais civis, mantido veto que punia com prisão divulgação de fake news em período eleitoral. Senado prorroga Plano Nacional de Educação até 2025. Texto segue para a Câmara. Boa noite. O Congresso manteve o veto do ex-presidente Jair Bolsonaro à proposta que punia com prisão a propagação de fake news nas eleições. Esse veto foi analisado pelos parlamentares somente agora, 3 anos depois da decisão do então presidente. A punição prevista era de 1 a 5 anos de prisão e multa. O repórter Alexandre Campos tem as informações. Favorável à manutenção do veto, o senador Marcos Rogério, do PL de Rondônia, afirmou que atualmente os conceitos de desinformação dependem de quem dissemina o conteúdo. Se for oposicionista, a notícia é falsa. Se for governista, é exercício da liberdade de expressão. Obviamente que ninguém defende conteúdo que seja mentiroso, que seja de desinformação. Mas não podemos criar um mecanismo para colocar cabresto, censura. E pior, nós vivemos um momento em que se pratica censura numa extensão maior. Não apenas censura em relação a conteúdo, mas censura prévia, quando se inutiliza, quando se tira a liberdade de alguém, através de um perfil social, fazer suas publicações. Os parlamentares ainda mantiveram alguns vetos ao projeto que instituiu a Lei Orgânica das Polícias Militares e dos Corpos de Bombeiros Militares, entre eles o do artigo que definia percentual mínimo de vagas destinadas às mulheres em concursos da Polícia Militar e dos Corpos de Bombeiros Militares. O governo argumentou que o correto é dar a elas a possibilidade de concorrerem ao total das vagas em disputa. Foram retirados da pauta de votação os vetos referentes ao despacho gratuito de bagagem de até 23 quilos em voos nacionais, ao autocontrole agropecuário, à área de reserva legal, às alterações à lei de licitações e contratos, à lei geral de esporte, ao programa Minha Casa Minha Vida e à flexibilização do registro de agrotóxicos. Essas matérias devem ser votadas na próxima sessão do Congresso Nacional. Com a decisão dos parlamentares de restaurar uma série de benefícios remuneratórios para as polícias civis nos estados, voltam a valer, por exemplo, previsões sobre o auxílio saúde e adicional de verba indenizatória em caso de função de confiança ou equivalente. Também voltará a vigorar o item que prevê carga horária mensal, com duração máxima não superior a 40 horas semanais, garantidos os direitos remuneratórios e indenizatórios e as horas extraordinárias. Avançou no Senado o projeto que permite o uso dos recursos dos fundos constitucionais do Norte, Nordeste e Centro-Oeste pelo Programa Nacional de Crédito Fundiário. O objetivo é estimular a fixação de famílias de baixa renda no campo. A proposta seguiu para a Comissão de Agricultura. Também foi aprovado o projeto que cria normas para o turismo colaborativo, uma modalidade que permite aos hóspedes obter benefícios por meio da prestação de serviços no estabelecimento hoteleiro, sem vínculo empregatício. Os detalhes com o repórter César Mendes. De autoria da deputada Adriana Ventura, do Novo de São Paulo, o projeto aprovado regulamenta o turismo colaborativo, que prevê o voluntariado e o pagamento de despesas por meio da prestação de serviços. A proposta também estabelece a celebração de contrato de troca de experiências entre as partes, com as contrapartidas e o período de realização da experiência como requisito para a atividade. A relatora, Janaína Farias, do PT do Ceará, diz que o projeto traz mais segurança jurídica para o segmento. Este voluntariado pode ocorrer em diversos locais, como projetos sociais e ecológicos, organizações não governamentais, ecovilas e albergues. É uma prática crescente em diversos países. Quando olhamos o cenário brasileiro, verificamos que existe mais de 1.500 oportunidades anunciadas em plataformas especializadas. O projeto segue agora para a votação do plenário em regime de urgência. E o Plano Nacional de Educação foi prorrogado até 2025 pela Comissão de Educação do Senado. O objetivo da extensão do prazo é evitar que haja uma lacuna até a aprovação do plano para a próxima década, que ainda não foi entregue pelo governo. O projeto segue para a Câmara dos Deputados, se não houver recurso para deliberação em plenário. Repórter Marcela Cunha. O projeto prorroga até 2025 a validade do atual Plano Nacional de Educação, que vence no fim de junho. A ideia é evitar uma lacuna até a aprovação do próximo PNE, que serve de instrumento de base para a educação brasileira e tem a vigência de 10 10 anos. O governo ainda não enviou a proposta, que deveria ter sido entregue no ano passado. A autora, professora Dorinha, do União do Tocantins, queria alongar o prazo até 2028 para uma discussão aprofundada. Mas o senador Cid Gomes, do PSB do Ceará, defendeu um período de 1 ano e meio. Ele argumenta que estender mais 4 anos traria uma sinalização negativa para a sociedade de que nem o Poder Executivo e nem o Legislativo priorizam as metas educacionais. A senadora professora Dorinha concordou com a redução, com o compromisso de uma aprovação rápida na Câmara dos Deputados. O que eu quero é que não tenha lacuna, como ficamos 4 anos sem um instrumento. Se o atual já é de gaveta, imagina quando a gente não tiver nada. Na minha opinião, como autora, eu não me importo em colocar para dezembro de 2025, com o compromisso do governo de aprovar na Câmara. O relator foi o senador Espiridião Amin, do Progressistas de Santa Catarina. O projeto segue para análise da Câmara. O senador Rogério Marinho, do PL do Rio Grande do Norte, acusou o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, de não se preocupar com a crise fiscal que o Brasil atravessa. Rogério Marinho se referiu ao debate ocorrido na Comissão de Finanças da Câmara na semana passada, quando o ministro da Fazenda e deputados trocaram acusações mútuas. O senador discordou de afirmação feita por Haddad de que a suspensão do pagamento de precatórios é responsabilidade do governo Bolsonaro. O senador Potiguar lembrou que, em 2022, o Supremo Tribunal Federal autorizou um aumento de 62% no pagamento de precatórios, o que inviabilizou o orçamento da União e fez o governo buscar soluções alternativas. De acordo com Marinho, foi aprovada uma proposta de emenda à Constituição que permitiu que se estabelecesse um teto em torno de 60 bilhões de reais e determinando que o residual fosse pago até 2027. Marinho também acusou a Advocacia Geral da União de peticionar em desfavor da população brasileira e com isso possibilitar que o Supremo Tribunal Federal autorizasse o pagamento de precatórios dos anos de 2022, 2023 e 2024, desprezando descontos que teriam sido obtidos pelo governo anterior. Nós estamos falando, senhor presidente, de mais de 30 bilhões de reais que deixaram de ser contabilizados a favor da União. Alguém certamente foi beneficiado nessa situação. E há duas alternativas apenas, senhor presidente. Ou incompetência, incúria, má gestão do governo do presidente Lula através de Fernando Haddad, ou má fé. Eu fico com a primeira, é incompetência mesmo. O relatório da proposta com regras para o desenvolvimento, implementação e uso de sistemas de inteligência artificial no Brasil deve ser votado antes do recesso parlamentar de julho. A comissão que analisa o tema finalizaria suas atividades agora em maio, mas foi novamente prorrogada para que os senadores tenham mais tempo de analisar a proposta de regulamentação. As informações com a repórter Janaína Araújo. A comissão temporária sobre inteligência artificial no Brasil teve seu prazo prorrogado pela segunda vez, conforme pedido do presidente do colegiado, senador Carlos Viana, do Podemos de Minas Gerais. Agora, a data limite para a votação do relatório do senador Eduardo Gomes, do PL do Tocantins, é o dia 17 de julho. O texto final do relator, que já havia apresentado uma versão preliminar no final de abril, terá regras para o desenvolvimento, implementação e uso de sistemas de inteligência artificial no país. O presidente do colegiado falou sobre a reta final dos trabalhos e a previsão para votar o relatório. Trata-se de um projeto em que toda a sociedade está podendo colaborar, estamos recebendo manifestações de todos os setores, tanto produtivos quanto aqueles que vão regular e os que vão utilizar. Queremos votar no mês de junho a legislação, que temos muita tranquilidade, vamos oferecer ao Brasil ponta, nós seremos fronteira do conhecimento na questão da legislação sobre inteligência artificial. Estiveram em análise 10 projetos de lei, incluindo uma proposta já votada na Câmara dos Deputados e outra apresentada pelo presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, com origem no trabalho de uma comissão de juristas sobre o tema que funcionou durante o ano de 2022. E o Congresso derrubou há pouco o veto ao projeto que impede as saídas temporárias de presos que já se encontram no regime semiaberto para visitar a família em feriados e datas festivas. O governo havia vetado esse trecho da lei por considerá-lo inconstitucional, indo contra valores fundamentais da Constituição, como o princípio da dignidade da pessoa humana. Com trabalhos técnicos de Eliseu Caires, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite e até amanhã. Câmara dos Deputados. Presidente da Câmara anuncia acordo que barra cancelamentos de planos de saúde. O plenário pode votar cadastro nacional de condenados por violência contra a mulher. A comissão aprova coincidência de férias entre servidor e dependente com deficiência. Boa noite. Comissão aprova projeto que permite férias de servidor e estagiário na mesma época que cônjuge ou dependente com deficiência. A repórter Maria Neves tem mais informações. A Comissão de Administração e Serviço Público da Câmara aprovou o projeto da deputada Daiane Bittencourt, do União Cearense, que concede a servidores federais e a estagiários o direito de tirar férias nos mesmos períodos de cônjuges ou dependentes com deficiência. Para o relator da proposta na comissão, deputado Luiz Gastão, do PSD do Ceará, o texto representa mais um passo na garantia dos direitos das pessoas com deficiência e de seus responsáveis. O deputado Rogério Correia, do PT Mineiro, também ressalta o avanço da legislação relacionada aos direitos da pessoa com deficiência. Desde a promulgação da Constituição Federal, o país tem conferido atenção redobrada às pessoas com deficiência, inclusive sendo signatária a Convenção Internacional sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência. Elaborada pela Organização das Nações Unidas, essa convenção, citada pelo deputado, tem por objetivo assegurar às pessoas com deficiência o exercício pleno de todos os direitos humanos e liberdades fundamentais. O Brasil aderiu à Convenção da ONU ainda em 2008. Tratados internacionais de direitos humanos ratificados pelo Brasil têm a mesma força das garantias constitucionais. Atualmente, todos os servidores públicos responsáveis por cuidar de pessoa com deficiência já têm direito de trabalhar com jornada reduzida. Decisão do Supremo Tribunal Federal de 2022 estendeu aos funcionários dos estados e dos municípios esse direito, que já era assegurado aos servidores federais desde 1990 pelo Estatuto do Servidor Público Federal. O projeto que garante a servidores federais e estagiários o direito de tirar férias nos mesmos períodos de cônjuges ou dependentes com deficiência ainda será analisado pelas comissões de defesa dos direitos das pessoas com deficiência, do trabalho e de Constituição e Justiça. Da Rádio Câmara de Brasília, Maria Neves. Agora, a Rádio Câmara Brasília também está na TV aberta digital. No canal de multiprogramação da TV Câmara, você pode sintonizar e ouvir a rádio 24 horas por dia. Acesse o menu principal do controle da sua TV e procure Sintonia Automática de Canais. Não encontrou? Mande um WhatsApp pra gente. 61 99978-9080. Nós ajudamos você. TV Câmara e Rádio Câmara Brasília. Juntas, nós somos a sua sintonia. Trabalho. Vicentinho do PT visitou Matão em São Paulo para participar de uma plenária da Federação Estadual dos Metalúrgicos. Entre os pontos discutidos, o parlamentar assinala que a prioridade da categoria é a diminuição da jornada de trabalho sem redução salarial. Vicentinho também exalta a Marcha Nacional da Classe Trabalhadora realizada na semana passada em Brasília. Segundo o parlamentar, o movimento reuniu milhares de pessoas que reivindicavam a valorização do serviço e a revogação da reforma trabalhista. Dandara do PT de Minas Gerais defende a regulamentação do trabalho dos profissionais especializados em fazer tranças afro. A ideia, segundo ela, é garantir direitos trabalhistas e previdenciários aos trancistas, valorizando e dando visibilidade à profissão. Dandara também argumenta que a regulamentação do trabalho dos trancistas reconhece a importância cultural e histórica da prática de fazer tranças afro, que, segundo a deputada, é parte integrante da cultura afrodescendente no Brasil. Meio ambiente. Célio Studer, do PSD, elogia a atuação do Ibama no Ceará de impedir o desmatamento de uma área de 20 hectares que seria utilizada para a realização do Fortal 2024. O parlamentar destaca a importância do evento para o turismo local, mas salienta que a preservação da fauna e da flora não pode ser sacrificada. Célio Studer acusa ainda a empresa que administra o aeroporto de Fortaleza de ter liberado o desmatamento na área. Ele considera que a enchente no Rio Grande do Sul deveria servir de alerta em favor da preservação do meio ambiente. Desenvolvimento regional. Do Duarte Gonçalves Júnior, do Republicanos de Minas Gerais, sugere a criação de subprefeituras na cidade de Ouro Preto, como forma de descentralizar a administração pública na cidade. Ele também defende a implantação de uma tarifa zero para o transporte público no município. Sobre a nova lei de licitações, Duarte Gonçalves Júnior ressalta a valorização do comércio local como ponto positivo do texto sancionado em 2021. Segundo ele, ao permitir vendas diretas à prefeitura, o dispositivo legal mantém os recursos no próprio município, alimentando a economia local. João Daniel, do PT de Sergipe, ressalta a marcha dos prefeitos à Brasília, elogiando o apoio do governo federal aos municípios. Entre as medidas de ajuda, ele aponta a renegociação de dívidas das prefeituras e também elogia o Executivo Federal por, segundo ele, promover civilidade e respeito nos debates pré-eleições municipais. Agricultura. Heitor Sul, do PSB, solicita aos parlamentares aprovação de dois projetos para o setor rural do Rio Grande do Sul. O primeiro, de acordo com o congressista, cria um auxílio emergencial de R$8.000 para as famílias se reestruturarem. E o segundo, libera um auxílio de R$10.000 para a compra de sementes e ferramentas. Heitor Sul frisa a necessidade de anistiar os débitos já negociados e de criar condições especiais para agricultores afetados por calamidades. O deputado agradeceu os esforços do governo federal e do Congresso em priorizar projetos para socorrer e reconstruir o Rio Grande do Sul. Márcio Neiser, do PDT do Maranhão, louva a solidariedade oferecida por todos os brasileiros aos gaúchos. Ele sublinha os esforços do parlamento em agilizar leis e ações de apoio e menciona campanhas de arrecadação feitas por moradores do Sul Maranhense para enviar mantimentos e produtos de higiene ao Rio Grande do Sul. Cobalcini, do MDB de Santa Catarina, agradece a ajuda que os catarinenses têm dado aos gaúchos após as enchentes no Rio Grande do Sul. Ele ressalta o trabalho de voluntários e o envio de comboios de máquinas e outros equipamentos para ajudar na limpeza e recuperação dos municípios afetados. Cobalcini acredita que a generosidade da população de Santa Catarina será fundamental para que o Rio Grande do Sul se recupere mais rápido dos prejuízos causados pelas inundações. Ele cita como exemplo a cidade catarinense de Bombinhas, que adotou o município gaúcho de Eldorado do Sul, e Chapecó, que adotou Arroio do Meio. Ana Paula Lima, do PT, lamenta a situação de alguns municípios catarinenses afetados pelas fortes chuvas dos últimos dias. Ela critica a redução de recursos destinados à defesa civil e à manutenção de barragens pelo governo de Santa Catarina, apontando a falta de prevenção como principal causa do sofrimento da população. De acordo com Ana Paula Lima, dados oficiais apontam uma queda de quase 56% nos recursos destinados à manutenção das barragens de Santa Catarina. Ela cobra do Executivo Estadual uma resposta urgente para proteger a população e evitar tragédias futuras. Transportes. Florentino Neto, do PT do Piauí, cobra do DENIT a manutenção da BR-343 na rotatória da entrada de Parnaíba. O deputado argumenta que o problema de drenagem no local já se prolonga há meses, o que tem causado grandes transtornos para a população. Florentino Neto acrescenta que o tráfego na entrada da cidade é fundamental para os moradores de dois bairros, além de ser acesso para vários pontos comerciais e educacionais. O parlamentar garante que se reunirá com o diretor do DENIT para cobrar uma solução rápida. Economia. O grupo de trabalho que vai analisar a regulamentação da reforma tributária está iniciando as discussões. Reginaldo Lopes, do PT de Minas Gerais, informa que o primeiro encontro serviu para que as confederações do setor produtivo apresentassem sugestões para o aprimoramento da legislação. Segundo Reginaldo Lopes, a reforma tributária já produziu impactos positivos no setor automotivo, que passou de uma fase crítica para um investimento previsto de R$130 bilhões nos próximos anos. O parlamentar espera que o início da transição para o novo sistema tributário seja em 2026. Wellington Prado, do Solidariedade, critica o aumento de quase 7% na tarifa de energia elétrica em Minas Gerais. Ele argumenta que a medida não se justifica, pois a empresa concessionária de energia local não tem sequer investido adequadamente na melhoria dos serviços prestados. Wellington Prado pede que a imprensa investigue o que há por trás da autorização de aumento de cobrança dada pela Agência Nacional de Energia Elétrica. Segundo o deputado, não há transparência com relação aos custos de produção e aos valores de dividendos distribuídos aos acionistas estrangeiros da concessionária. Saúde. No mês 10 de maio é comemorada a Semana da Enfermagem. Benedita da Silva, do PT do Rio de Janeiro, presta homenagem à categoria, ressaltando a relevância dos profissionais para a saúde pública. Ela defende a redução da jornada de trabalho da categoria para melhorar as condições de trabalho e a qualidade do serviço prestado à população. Érica Cocai, do PT, acusa o governo do Distrito Federal de negligenciar a educação e a saúde, denunciando um déficit de 25 mil profissionais na área de saúde. A parlamentar lamenta a morte de 4 crianças, uma delas por falta de ambulância para transporte a um hospital com atendimento mais adequado. Érica Cocai condena a compra de um helicóptero para uso exclusivo do governo local, enquanto a população padece. De acordo com a deputada, os recursos dispensados para aquisição possibilitariam a compra de 27 ambulâncias. Câmara finaliza acordo para suspender cancelamentos de planos de saúde motivados por transtornos ou doenças. O repórter Luiz Gustavo Xavier explica a situação. O presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, afirmou nesta terça-feira, por meio de suas redes sociais, que fez um acordo com as operadoras dos planos de saúde para suspender os cancelamentos recentes de planos em razão de transtornos ou doenças. Lira recebeu as empresas nesta terça para uma reunião na residência oficial da Câmara. Nos próximos dias, o presidente vai se reunir com órgãos e representantes de defesa do consumidor. Nós pudéssemos ouvir a ANS, as agências que representam e os setores que representam as empresas de plano de saúde, as próprias empresas de plano de saúde, fizeram uma ação de suspender o cancelamento unilateral das vidas de contratos coletivos e as situações que foram geradas, para que nós possamos sentar à mesa e estabelecermos os critérios para chegar num texto equilibrado que possa resolver ou dirimir esses problemas que afetam a todos. O deputado Duarte Júnior, do PSB do Maranhão, também participou do encontro com Lira e as empresas. Ele é relator de cerca de 270 projetos de lei que sugerem alterações na lei dos planos de saúde. Segundo o parlamentar, o texto está pronto para ser votado pelo plenário. E Lira está sensível ao tema. Mas antes, o presidente quer uma última rodada de conversas antes de pautar o projeto. Enquanto isso, nós já estamos com o texto pronto para que possa ser votado na Câmara dos Deputados com a nova lei dos planos de saúde, que vai garantir a proibição da rescisão unilateral do contrato, não por força de decisão judicial, não por força de um acordo aqui com o presidente, com a Câmara dos Deputados, mas por força de uma lei federal. Além disso, nós estamos propondo a flexibilização, o combate da abusividade nos reajustes dos planos de saúde, também a criação de um prontuário eletrônico único que unifica as informações dos serviços de saúde suplementar, ou seja, prestado pela iniciativa privada, e também pelo SUS, pelo Sistema Único de Saúde. Ainda de acordo com o relator, o texto também prevê um fundo para tratamento de doenças raras, de forma a garantir um sistema de saúde suplementar sustentável. Da Rádio Câmara de Brasília, Luiz Gustavo Xavier. Eleições. Chico Alencar, do PSOL, comenta o julgamento por crime eleitoral do governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro, e de outras autoridades, destacando a corrupção recorrente na política do estado. Ele menciona a criação de 45 mil cargos comissionados usados para manipular o resultado das eleições de 2022. Chico Alencar é da opinião de que no Brasil há uma inversão de papéis no que diz respeito ao certo e errado, quando o assunto é política, estimulada pela impunidade e pela corrupção. Ele alerta para a corrosão da República e defende mais transparência e ética na política. Justiça. José Nildo, do PDT do Amapá, é favorável à PEC que confere autonomia orçamentária às procuradorias dos estados e do Distrito Federal e à Advocacia Geral da União. Para o deputado, a medida é necessária para que os profissionais atuem de maneira eficaz e imparcial. José Nildo também explica que outras carreiras jurídicas, como a Defensoria Pública e o Ministério Público, já possuem essa autonomia. Por fim, o deputado conclama os colegas parlamentares a apoiarem a emenda constitucional. A Operação Lava Jato completou 10 anos recentemente. E Adriana Ventura, do Novo de São Paulo, cita a relevância da força-tarefa no combate à corrupção. A deputada entende que, apesar das críticas, os ganhos da Lava Jato superam os pontos negativos. Segundo Adriana Ventura, é preocupante que decisões monocráticas de ministros do STF cancelem provas e inocentem corruptos. A parlamentar espera que a justiça não perca credibilidade, uma vez que a Lava Jato, segundo ela, foi crucial para a recuperação de bilhões de reais aos cofres públicos e para a prisão de agentes. agentes poderosos. Marcel Van Hatten, do Novo, do Rio Grande do Sul, criticou a anulação de condenações contra empreiteiros denunciados na Operação Lava Jato. O parlamentar lembra de denúncias que ligam empresários e membros do Poder Judiciário, o que, segundo ele, coloca sob suspeita a justiça brasileira. Marcel Van Hatten ressalta a necessidade de mais justiça e ética no governo e no judiciário. Ele acredita que os ministros do Supremo ainda vão responder por seus atos e, para isso, promete que vai continuar lutando por um Brasil mais justo e transparente, no qual os corruptos sejam punidos e os cidadãos honestos fiquem livres de perseguições. Segurança Pública. Crisóstomo do PL de Rondônia expressa apoio ao projeto que autoriza a castração química voluntária para condenados reincidentes por crimes de estupro, violação sexual mediante fraude e estupro de vulnerável. A matéria foi aprovada no Senado e segue para análise na Câmara dos Deputados. Coronel Crisóstomo espera que o projeto tenha o apoio dos colegas parlamentares e que avance rapidamente em sua tramitação. Para o deputado, a castração química pode, de fato, combater os crimes de natureza sexual no Brasil. Os deputados podem votar projeto que cria cadastro nacional de pessoas condenadas por violência contra a mulher. O repórter Antônio Vital explica a matéria que ganhou o regime de urgência para votação em plenário. Se a proposta virar lei, serão incluídas no cadastro pessoas condenadas por crimes como feminicídio, estupro e até violência psicológica contra a mulher. O projeto foi apresentado pela deputada Silvia Alves, do União de Goiás. Ela disse que o cadastro vai ajudar na prevenção de casos de violência. E quando eu penso nesse projeto, eu penso nas nossas meninas que um dia se tornarão mulheres e poderão saber antecipadamente quem são criminosos por violência doméstica ou não. Não somente violência doméstica, a gente está falando de feminicídio, stalking, de vários outros tipos de crimes que esse cadastro vai influenciar. Para a deputada Jaque Rocha, do PT do Espírito Santo, o cadastro terá uma função até mesmo pedagógica. O projeto que é de criar um cadastro nacional, principalmente para aqueles que são condenados na violência contra a mulher, é importante até mesmo para a gente poder fazer disso um processo pedagógico da não violência. Já o deputado general Girão, do PL do Rio Grande do Norte, pediu ainda penas mais duras para os crimes contra as mulheres. O Brasil está vivendo aproximadamente 157 casos de estupro de mulheres por dia. Isto é um absurdo e nós precisamos sim que esse PL seja aprovado e que a gente tenha um endurecimento das normas e das leis. As leis precisam ser agravadas no caso de violência contra a mulher. A proposta prevê que o cadastro conterá também os nomes de condenados por outros crimes, entre os quais importunação sexual, assédio sexual, filmagem não autorizada de relação sexual, lesão corporal, perseguição, violência patrimonial, invasão de celular e estelionato sentimental. E estabelece que as polícias federal e dos estados vão trocar informações por meio de banco de dados compartilhado. Na Rádio Câmara de Brasília, Antônio Vital. Antes da sessão da Câmara, deputados e senadores se reuniram no Congresso Nacional para analisar vetos presidenciais. Entre outros pontos analisados, deputados e senadores mantiveram o veto que impediu a tipificação do crime de disseminação de fake news, com pena de até 5 anos de reclusão, feito ainda no governo anterior. Por outro lado, o Congresso Nacional derrubou os vetos à saída temporária de presos em regime semiaberto, a chamada saidinha, impedindo a possibilidade de o preso visitar a família ou participar de atividades sociais. Mas manteve o veto presidencial a trechos da Lei de Diretrizes Orçamentárias de 2024. E com isso, o governo não terá que seguir um calendário para o pagamento de emendas parlamentares. Na sessão exclusiva da Câmara, convocada para depois do fim das votações no Congresso, o primeiro item da pauta é a criação do Programa Mobilidade Verde e Inovação, Mover, que prevê benefícios fiscais às montadoras que investirem em tecnologias de baixa emissão de carbono, como os veículos híbridos e elétricos. Há uma polêmica em torno da votação da proposta devido à inclusão no texto de um dispositivo que taxa compras importadas de até $50. Pode ser votada ainda a proposta que regulamenta a oferta do serviço de conteúdo audiovisual por demanda. Outro item da pauta é a anistia do pagamento das parcelas mensais de crédito de custeio de 2024 pelos produtores rurais do Rio Grande do Sul para pagamentos até dezembro. Termina aqui o Jornal Câmara dos Deputados, com trabalhos técnicos de Everson Urani e apresentação de Márcio Aquiles Sardi e José Carlos Andrade. Uma ótima noite para você. A Voz do Brasil volta amanhã. Boa noite. Você ouviu a voz do Brasil. Boa noite. Rádio 9 de julho, AM, 1600 kHz, católico. De segunda a sexta-feira, às 9:30 da noite, você acompanha pela Rádio 9 de julho o noticiário da Rádio Vaticano, Vatican News. Suas noites com mais informação. Programa brasileiro, direto da Cidade do Vaticano. Rádio 9 de julho, AM. 1600 kHz. Católica. Rádio da Esperança. 9 de julho. Palavra de sabedoria com Ricardo Sá. Eu e tu somos uma coisa só. Não posso te maltratar sem me ferir. Esta é uma frase muito intrigante de Gandhi. Ele disse, e eu repito, eu e tu somos uma coisa só. Não posso te maltratar sem me ferir. Aqui está um convite para que você e eu cultivemos o pensamento sobre o modo como nós pertencemos uns aos outros e que se ferimos alguém, acabamos por ferir a nós mesmos. E que se maltratamos o dom da vida, a vida que Deus nos deu, estamos fazendo mal a nós mesmos e da mesma forma estamos maltratando aqueles que estão ao nosso lado. Isso também significa que quanto mais eu cuido bem de mim, mais eu estou cuidando da vida que me circunda. Quanto mais eu cuido de mim, mais eu estou cuidando também de quem vive ao meu redor. A sabedoria hoje me convida para que eu entenda que todos nós, você e eu, de um modo divino estamos conectados e todo o bem que realizamos a nós mesmos, realizamos também uns aos outros. Mas infelizmente, se eu maltrato a mim, maltrato você. Eu e tu somos uma coisa só. Não posso te maltratar sem me ferir. Aqui também está a compreensão de que você e eu somos feitos para o bem, para fazer o bem. Você ouviu Palavra de Sabedoria, um oferecimento Peregrina Brasil. A sua melhor experiência na Terra Santa é com a Peregrina Brasil. Contate agora por telefone ou WhatsApp 11 2942 8332 2942 8332. Peregrina Brasil. Emissora da Fundação Metropolitana Paulista. Rádio 9 de julho, São Paulo, Brasil. Aqui é o seu lugar. A Rádio 9 de julho apresenta Programa Brasileiro. O noticiário da Rádio Vaticano. Vatican News. Vatican News. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. O noticiário da Rádio Vaticano, Vatican News, direto da Cidade do Vaticano. Alô, amigos de todo o Brasil e demais países lusófonos, está no ar o programa em língua portuguesa da Rádio Vaticano, Vatican News, desta terça-feira, 28 de maio. Traremos para você que está sintonizado conosco as últimas notícias sobre as atividades do Papa, da Santa Sé e da Igreja no Mundo. Nos estúdios, Raimundo Lima. A assessoria técnica de hoje é de Daniele Giorgi. E passamos ao pensamento bíblico que escolhemos para você. Paulo lhes impôs as mãos e o Espírito Santo desceu sobre eles. Eles começaram a falar em línguas e a profetizar. Do livro dos Atos dos Apóstolos, capítulo 19, versículo 6. E vamos aos destaques do nosso programa de hoje. A oração do Papa: quem acolhe a um migrante, acolhe Cristo. Vaticano, que o turismo seja um sinal concreto para a construção da paz. Comunicado da sala de imprensa da Santa Sé sobre plenária do Comitê Moneyval. O Papa nunca teve a intenção de ofender. Na igreja, há espaço para todos. Na Pontifícia Academia das Ciências, um fórum para dar forma a um futuro melhor. E ainda, as palavras do cardeal Siri e os leões do teclado. Para concluir, bombardeio israelense no acampamento em Rafah deixa ao menos 50 mortos. Essas e outras notícias a partir de agora. O programa em língua portuguesa da Rádio Vaticano Vatican News desta terça-feira está apenas começando. Como destacamos em nossas manchetes, a oração do Papa: quem acolhe a um migrante, acolhe a Cristo. Vamos ouvir com o colega Túlio Fonseca. Rezemos para que os migrantes que fogem das guerras ou da fome, obrigados a viagens repletas de perigos e violência, encontrem aceitação e novas oportunidades de vida. As intenções de oração para o mês de junho, Francisco reza pelos que fogem de seu país, através da mensagem em vídeo confiada à Rede Mundial de Oração do Papa. O pontífice recorda o drama que vivem as pessoas forçadas a abandonar sua terra, fugindo de guerras ou da pobreza, e que se une tantas vezes o sentimento de desenraizamento, de não saber aonde se pertence. Na sociedade atual, inclusive nas nações que se dizem cristãs, este parece ser um princípio esquecido. De fato, hoje, denuncia o Papa Francisco, em alguns países onde chegam, os migrantes são vistos como alarme, com medo. Isto leva ao fantasma dos muros, muro na terra que separam as famílias e muro no coração. E adverte: nós, cristãos, não podemos partilhar esta mentalidade. Quem acolhe a um migrante, acolhe a Cristo. E quem acolhe um migrante, acolhe a Cristo. Francisco recorda a necessidade de promover uma cultura social e política que proteja os direitos e a dignidade do migrante, que promova em suas possibilidades de desenvolvimento e que os entregue. A um migrante, temos que acompanhar, promover e integrar, conclui Francisco. Nos últimos anos, o número de desalojados superou o da Segunda Guerra Mundial. Segundo o Alto Comissariado das Nações Unidas para os Refugiados, durante o ano de 2023, mais de 110 milhões de pessoas foram deslocadas à força em todo o mundo. Neste contexto, o vídeo lançado no mesmo mês em que a ONU comemora o Dia Internacional do Refugiado, em 20 de junho, deseja renovar o pedido do Papa, que o preocupa desde o início do seu pontificado, para que a humanidade não fique indiferente diante da crise migratória. Também em consonância com a intenção de oração desde 1914, a cada ano a Igreja convida a rezar pelos migrantes, no marco da Jornada Mundial do Migrante e Refugiado. Deus caminha com seu povo é o lema escolhido para a edição de 2024, que se realizará no próximo dia 29 de setembro. O padre Frederic Fornos, diretor internacional da Rede Mundial de Oração do Papa, ao refletir sobre o drama dos migrantes, afirma: é importante recordar que não são apenas números nem estatísticas, são pessoas. Nossas histórias pessoais e coletivas estão marcadas pela migração. Ao invés de tratar os migrantes como um peso ou um problema, devemos encontrar soluções baseadas na compaixão e no respeito à dignidade humana. Este olhar nasce do Evangelho e da oração, e o magistério da Igreja nos recorda sempre. O padre Fornos lembra ainda a reflexão do Papa Francisco na Fratelli Tutti: a verdadeira qualidade dos distintos países do mundo se mede por esta capacidade de pensar não somente como país, mas como família humana. Isto é provado, especialmente em épocas críticas. Somente uma cultura social e política que integre a acolhida gratuita poderá ter futuro. Vaticano, que o turismo seja um sinal concreto para a construção da paz. Vamos ouvir com a colega Mariângela Jaguraba. O Dicastério para a Evangelização, sessão sobre questões fundamentais da evangelização no mundo, divulgou nesta terça-feira uma mensagem para o 45º Dia Mundial do Turismo, intitulada Turismo e Paz. Com este binômio, a Organização Mundial do Turismo das Nações Unidas celebrará o Dia Mundial do Turismo em 27 de setembro próximo. Num período tão conturbado como o nosso, não poderíamos pensar numa escolha melhor para oferecer a quem viaja um momento de reflexão e compromisso pessoal. O intercâmbio cultural entre os povos que encontra no turismo a sua forma privilegiada pode também transformar-se num compromisso concreto pela paz, ressalta a mensagem do Dicastério para a Evangelização, assinada pelo pró-prefeito do organismo, Dom Rino Fisichella. Onde há focos de guerra, é evidente que o turismo sofre, pois falta toda a forma de segurança necessária. A falta de turistas, entretanto, cria uma expressão adicional de pobreza entre a população, que vê desaparecer uma forma de sustento necessária para viver com a devida dignidade. A guerra traz consigo uma série de consequências das quais as pessoas geralmente não estão totalmente cientes, mas que afetam diretamente a vida das pessoas. Onde há violência de guerra, todos são afetados. Ninguém é excluído, ressalta a mensagem do Dicastério. O Dicastério, que se ocupa do turismo religioso, se sente interpelado pelo atual contexto mundial e deseja contribuir para que a mensagem de paz chegue aos que trabalham no setor turístico. Lembra com gratidão o compromisso de tantos sacerdotes leigos que dedicam suas vidas para tornar o turismo e as peregrinações ativos e fecundos, convidando-os a se abrirem a novos caminhos quando necessário por razões de segurança. O interesse que move milhões de turistas, observa o texto, pode facilmente ser combinado com o compromisso de fraternidade, de modo a construir uma rede de mensageiros da paz que falam ao mundo inteiro para invocar o fim de toda a guerra e a reabertura de territórios cheios de história, cultura e fé. O turismo, enfatiza-se ainda, pode favorecer a recuperação das relações interpessoais pelas quais todos nós sentimos uma profunda saudade. Trata-se de recuperar e promover, além da tecnologia, essa cultura do encontro tão fortemente apoiada pelo Papa Francisco. O encontro entre pessoas é uma ocasião de diálogo, conhecimento recíproco e uma fonte de respeito. E o turismo religioso deve colocar tudo isso no centro. Que nunca falte, afirma a mensagem, o apelo e a oração pela paz no mundo e, ao mesmo tempo, pela paz nas relações interpessoais. Lembrando que ser construtores de paz não só é possível, mas é exigido daqueles que empreendem uma viagem, a abertura ao mundo e à pessoa que se vai encontrar é, para o Dicastério, um verdadeiro programa a ser incluído na bagagem quando se parte para desfrutar de um merecido descanso ou para encontrar momentos de repouso nos quais contemplar a beleza da criação. A mensagem recorda que o jubileu de 2025, que terá início em 24 de dezembro próximo, chamará milhões de peregrinos a Roma para viverem a experiência da indulgência jubilar, impelidos pelo sentimento de esperança que habita no coração de todos. O turismo, caracterizado por essa esperança, sublinha o texto, pode tornar-se também um sinal concreto e tangível para a construção da paz. A este respeito, são citadas algumas palavras significativas do Papa Francisco. Será demasiado sonhar que as armas se calarão e deixarão de causar destruição e morte? O jubileu nos lembra que aqueles que se tornam agentes de paz serão chamados filhos de Deus. A necessidade de paz interpela a todos e torna necessária a realização de projetos concretos. Este, portanto, é o convite dirigido no próximo Dia Mundial do Turismo a todos os que trabalham neste campo e aos que viajam, com sentimentos e um desejo de sinceridade e concórdia. Comunicado da Sala de Imprensa da Santa Sé sobre plenária do Comitê Moneyval. O Comitê Munival reconheceu os ulteriores progressos realizados pela Santa Sé ao longo da linha indicada pelo relatório de 2021. Os detalhes com o colega Silvonei José. Comunicado da Sala de Imprensa da Santa Sé sobre plenária do Comitê Munival. Durante a 67ª reunião plenária do Comitê Munival do Conselho da Europa, realizada em Estrasburgo de 20 a 24 de maio, destaca o comunicado da Sala de Imprensa da Santa Sé, foi adotado o primeiro relatório de acompanhamento regular da Santa Sé, incluindo o estado da Cidade do Vaticano, contendo uma avaliação do progresso feito pela jurisdição, 3 anos após a última avaliação atribuível ao relatório de avaliação mútua de abril de 2021. Como é de conhecimento, o resultado desse relatório foi amplamente positivo e, portanto, a Santa Sé, incluindo o Estado da Cidade do Vaticano, foi submetida a um processo de controle sucessivo em tempos não reduzidos, que agora produziu um relatório de acompanhamento. Em particular, de acordo com os procedimentos do comitê, as regulamentações atuais da Santa Sé e do Estado da Cidade do Vaticano foram analisadas quanto à conformidade técnica com determinadas recomendações do Grupo de Ação Financeira Internacional, sobre as quais a jurisdição havia solicitado uma revisão da avaliação atribuída no relatório de avaliação mútua de 2021. O Comitê Munival reconheceu os ulteriores progressos realizados pela jurisdição ao longo da linha indicada pelo relatório de 2021. Como pode ser visto no texto do relatório publicado no site institucional do Comitê Munival na data de hoje, o progresso feito pela Santa Sé e pelo Estado da Cidade do Vaticano na área de prevenção e combate à lavagem de dinheiro, ao financiamento do terrorismo e ao financiamento da proliferação de armas de destruição em massa foi confirmado. Foi dada uma classificação melhorada para todas as recomendações solicitadas. Dessa forma, a próxima avaliação sobre conformidade técnica foi programada para ocorrer daqui a 4 anos, quando provavelmente será incluída no contexto mais amplo da 6ª rodada de avaliação mútua das jurisdições membros do Comitê Munival. O resultado do relatório de acompanhamento regular foi amplamente positivo, refletindo o trabalho conjunto de todas as autoridades da jurisdição e em continuidade com o processo de transparência financeira total no qual a jurisdição da Santa Sé, incluindo o Estado da Cidade do Vaticano, está envolvida. O Papa nunca pretendeu ofender ou expressar-se em termos homofóbicos e se desculpa com quem se sentiu ofendido pelo uso de um termo, referido por outros. É o que afirma, em uma comunicação aos jornalistas, o diretor da Sala de Imprensa da Santa Sé, Matteo Bruni, após os artigos publicados nas últimas horas que atribuem ao pontífice o uso de uma palavra sobre a questão da entrada no seminário de pessoas homossexuais. Trata-se de uma passagem do diálogo a portas fechadas que o pontífice manteve no dia 20 de maio com bispos da Conferência Episcopal Italiana, na Sala Paulo VI, noticiado pela mídia italiana. Papa Francisco está a par dos artigos publicados recentemente acerca de uma conversação a portas fechadas com os bispos da Conferência Episcopal Italiana, lê-se na nota de Bruni. Além do esclarecimento e do pedido de desculpas, são recordadas as palavras tantas vezes afirmadas pelo Papa. Na Igreja há lugar para todos, para todos. Ninguém é inútil, ninguém é supérfluo. Há espaço para todos, assim como somos todos. A ciência e a tecnologia, orientadas para o bem das pessoas e do mundo, podem ser aliadas excepcionais. E hoje, de fato, novas e importantes perspectivas estão se abrindo. Um encontro fundante para ilustrar essas oportunidades interessantes é o World Changers Summit deste ano, intitulado Fórum para Ajudar a Dar Forma a um Futuro Melhor. Agora, em sua terceira edição, o World Changers Summit é um evento concebido e desejado pelo professor Gabriele Andreoli, presidente do Instituto de Estudos Avançados e Cooperação, que optou por realizar essa cúpula no Vaticano, sede dedicada a receber essas temáticas, que serão inerentes a altos perfis científicos, teológicos, tecnológicos e morais. De fato, é na Pontifícia Academia das Ciências que os especialistas internacionais se reunirão em 29 de maio. Andreoli explica que seja de dentro da nossa Santa Igreja que essa mensagem universal de esperança se espalhe para todos os povos, com base na concretude do que estamos apresentando neste evento. Uma mensagem que vê a alta ciência e a tecnologia concebidas e organizadas em todos os detalhes para o bem das pessoas e do mundo. De fato, não deve e não pode haver, acrescenta o especialista, nenhuma distinção, pois o que nos move e nos guia é a profunda convicção de que cada ser humano tem sua própria dignidade e, portanto, deve poder viver sua vida usando o que a ciência, a tecnologia e a fé nos permitem fazer hoje. Conquistas que podem parecer inatingíveis são, na verdade, não apenas alcançáveis, mas também realizadas. E é no World Changers Summit que os avanços científicos e tecnológicos serão mostrados para dar forma a um futuro melhor. Tecnologia, teologia, ciência e fé estão no centro do World Changers Summit, que em 5 de setembro de 2025, em sua quarta edição, mostrará o fruto do projeto Trinasced, que Andreoli apresentará oficialmente em 29 de maio. Nenhuma boa causa para defender pode se misturar com antipatia ou ódio, porque a instrução que Jesus nos deu é amar até mesmo nossos inimigos. Essas palavras foram ditas há mais de meio século, quando não existiam blogs e mídias sociais, mas são esclarecedoras para a leitura da realidade atual. O áudio de sua homilia restitui sua voz forte e clara. Celebrando ordenações no Seminário de Gênova em 26 de fevereiro de 1972, o cardeal arcebispo Giuseppe Siri comenta as palavras de Jesus trazidas no Evangelho de Mateus e explica que, se quisermos seguir Cristo, devemos destruir em nossas almas todo movimento de antipatia, de qualquer forma. O cardeal disse aos futuros sacerdotes: queridos, chamo a atenção de vocês para a gravidade, a solenidade, a peremptoriedade absoluta, inderrogável e irreversível da passagem do Evangelho que lemos, que se resume a isto: amai vossos inimigos. É a coisa mais difícil que a lei de Deus nos pede. Não apenas perdoar, isto está implícito. Jesus disse isso muitas vezes e talvez seja o ponto em que mais se deteve. Não apenas perdoar, não apenas esquecer, não apenas ser índio, amar, entenderam? Siri continuou: amar nossos inimigos não nos faz olhar para nossos inimigos, mas para nós. Portanto, neste mundo, se quisermos estar com Cristo, não podemos ter ninguém que nos seja antipático, ninguém. Devemos destruir em nossa alma cada movimento de antipatia em todo caso. Portanto, não há nenhuma causa em que possamos nos deixar levar pelo entusiasmo, pelo fanatismo, pelo fervor do cruzado de defender sabe-se lá o quê. Mesmo quando temos uma boa causa a defender, mesmo quando temos as maiores e mais graves razões de nosso ministério, de nosso dever de defender as coisas de Deus, não podemos misturar tudo isso nem com antipatia, nem, com razão ainda maior, com ódio. Para o cardeal, todas as causas, este é um dos elementos de confusão de nosso tempo, todas as causas, mesmo as mais boas, são todas, ou quase todas, reivindicadas com ódio. E quem tem isso, como pode entrar na igreja? Como pode se apresentar diante do altar? Jesus Cristo diz, no mesmo capítulo de Mateus: Se estiveres para trazer a tua oferta ao altar e ali te lembrares de que o teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa a tua oferta ali diante do altar e vai primeiro reconciliar-te com o teu irmão e depois virás apresentar a tua oferta. O arcebispo Siri descreveu esse discurso como o mais difícil de todo o evangelho, mas ou de cá ou de lá. Ou estamos com Jesus Cristo e então esse discurso se aplica, ou esse discurso não se aplica. Que ninguém se iluda achando que pode estar com Jesus Cristo, ninguém. E continuou sua homilia relembrando os dois argumentos que Jesus apresentou para essa lei exigente de amor incondicional. O argumento positivo é: sede perfeitos como o vosso Pai Celestial é perfeito, que faz nascer o sol sobre os bons e sobre os maus, e envia a chuva vivificante sobre os justos e sobre os injustos. Vejam que Deus não faz tantas distinções quanto nós. Já o argumento negativo é: mas se amais somente aqueles que vos amam, sois pagãos. Pagãos. E creio que não há ninguém aqui que tenha a intenção de fazer uma igrejinha para amar esse grupo de seguidores, de iniciados, de amigos, porque digo a vocês agora mesmo, isso não é cristão, é pagão. Ele disse isso. O estilo do Senhor, concluiu o cardeal, é dar. Dar infinitamente. É então que imitamos o Senhor quando retribuímos o mal com o bem. O evangelho, como as palavras de Siri, ditas há mais de meio século, nos lembram, é um desafio constante para todos nós que nos consideramos cristãos, para que não cedamos à tentação de usar uma linguagem de ódio ou zombaria, mas palavras boas para expressar o amor de Deus que quer salvar e não condenar. Os olhos da comunidade internacional estão voltados para o Cairo e Rafah. Na capital egípcia, as negociações reabrem esta terça-feira novamente com a mediação do Egito, dos Estados Unidos e do Catar para tentar reacender a esperança de uma trégua em Gaza após 4-8 meses de conflito sangrento. Enquanto isso, na cidade mais ao sul da faixa de Gaza, depois que o Hamas voltou a atingir Tel Aviv e o centro de Israel com uma série de foguetes na tarde de domingo, após cerca de 4 meses, ocorreu o enésimo massacre de civis após um ataque violento do exército israelense. Apesar da decisão da Corte Internacional de Justiça em Haia sobre a interrupção imediata da ofensiva militar em Rafah, aí, de acordo com as autoridades de saúde palestinas, o número de mortos subiu para pelo menos 50 no ataque na noite de domingo ao acampamento de deslocados na área de Tal as-Sultan, a noroeste da cidade. Uma área designada como humanitária que abriga um campo de refugiados, explica o Crescente Vermelho Palestino, que relata que muitas das pessoas dentro das tendas foram queimadas vivas, enquanto os hospitais ao redor não conseguem lidar com o grande número de vítimas devido à destruição deliberada do sistema de saúde de Gaza pela ocupação israelense. As forças de defesa de Israel confirmaram o ataque com base em informações de inteligência, especificando terem como alvo um quartel-general do Hamas, enquanto uma reunião de alto nível do grupo terrorista estava em andamento e que usaram munições de precisão. Dois comandantes do grupo que opera na Palestina, Yassin Rabia e Khaled Nagar, foram mortos na mesma reunião. A ação, na qual as forças de defesa de Israel admitiram que vários civis foram envolvidos após o incêndio que eclodiu, estaria agora sendo investigada, mas, enquanto isso, as reações não demoraram a chegar. Em uma nota, o Hamas incitou todos os palestinos na Cisjordânia e em Jerusalém, nos territórios ocupados e no exterior, a se levantarem e marcharem com raiva contra o massacre sionista em curso contra o nosso povo, enquanto o Egito fala de um bombardeio deliberado por parte de Israel. A autoridade palestina condenou o ataque, chamando-o de massacre que ultrapassa todos os limites e pedindo ao governo dos Estados Unidos que force Israel a parar com essa loucura e genocídio que está cometendo em Gaza. E enquanto na frente humanitária o Egito reabriu o ponto de passagem de Rafah, por onde, depois de uma interdição de 20 dias, entraram os primeiros caminhões de ajuda destinados ao ponto israelense de Kerem Shalom,

feliz da vida, tranquilo. Olha, esse povo aqui da rádio é um povo esforçado. Michel Silva mora em Itaquera, né, Michel? Ele e o pai dele, eles trabalham na rádio e eles estão sempre firme e forte, né? Papai acorda que horas? 3:30? 3:30, né? 3:30 para chegar na rádio e começar o trabalho dele, ó. E é por isso que a gente tem que ter muito carinho, muita gratidão para com Deus, porque não é fácil. As coisas não são fáceis, né? Que para você poder receber esta obra de evangelização, muita gente se dedica. É muito bonito isso, e eu agradeço demais a Deus por isso, demais, tanto aqui na rádio quanto na paróquia. É a paróquia que mantém esse horário na rádio, é a paróquia que sustenta esse programa. Então, realmente é muito bonito, muito, muito inspirador poder participar desta realidade. É muito bonito mesmo, eu agradeço demais. Então, muito bom você estar aqui comigo, muito bom estarmos juntos. Estamos estudando a virtude da fé. E essa semana, junto com a virtude da fé, nós estamos também relembrando pontos importantes sobre o Espírito Santo, sobre a pessoa do Espírito Santo, que a gente nunca deve esquecer. O dínamos de Deus, a força de Deus, a força que Deus derrama sobre nós. Deus, o próprio Deus, vem fazer morada na nossa existência. O Espírito Santo está dentro da gente. Veja, o mesmo Espírito que moveu Jesus Cristo como homem neste mundo está dentro de mim por causa do batismo. Então, realmente, isso é uma dádiva, isso é uma grandeza, isso não dá nem pra gente colocar em palavras. Deus vem fazer morada dentro de mim. Realmente isso é muito profundo, e eu gostaria muito que a gente pudesse compreender isso, que isso pudesse tocar os nossos corações, porque o Espírito Santo, ele age como pessoa divina nas nossas vidas, e além disso derrama os dons, as virtudes, os carismas. E a gente vai crescendo nessa realidade nova que nós recebemos do batismo a partir da ação do Espírito Santo. Aos poucos nós vamos sendo transformados à imagem de Cristo. Não seremos deuses nunca, mas seremos deificados. Olha, esta é uma palavra difícil. Deificado significa ficar semelhante a Deus. Veja, criaturas se tornam semelhantes a Deus. Nunca seremos deuses, mas semelhantes a Deus, pela ação do Espírito Santo, pelo amor que gera e que age nos nossos corações e que nos refaz. Realmente é algo que transcende a nossa compreensão. Quantas e quantas vezes, nesses anos todos de trabalho de evangelização, quando a gente para falar sobre o Espírito Santo, as pessoas ficam realmente muito tocadas, porque tem muito pouca informação sobre o Espírito Santo. O Espírito Santo, as pessoas falam, ensinam muito pouco sobre esta terceira pessoa da Trindade. Por quê? Porque é mais fácil a gente compreender algo de Jesus Cristo, porque Jesus Cristo se fez homem. Então tem uma história de Jesus, as pessoas tocaram Jesus, escutaram Jesus. O Espírito Santo não tem. Como que a gente explica a terceira pessoa da Trindade? Espírito Santo. Não existe uma explicação, né? Então é importante que a gente saiba que exista essa realidade divina que nos toca, que nos refaz, que nos reconstrói. Eu fico realmente muito, muito grato a Deus por poder ser tocado pelo Espírito Santo, ser refeito pelo Espírito Santo. Eu percebo na minha vida o quanto de trabalho o Espírito Santo teve e tem na minha vida. Porque a gente muda. Eu vivi muito tempo, de certa forma, distante das coisas de Deus, quando eu era mais jovem. Este retorno, este voltar-se para Deus, essa conversão, isto é um milagre, gente. Sabe, a conversão é que as pessoas talvez não compreendam muito isso e acham que os grandes milagres, aqueles de grandes curas, em que a pessoa era cega e deixa de ficar cega, realmente isso é estrondoso. Mas uma conversão é um milagre tão grande quanto ou se não maior que uma cura física. Veja, uma cura interior que o Espírito Santo realiza nos nossos corações é um grande milagre. Sabe, muita gente hoje acha que basta você ter autoestima ou recuperar a sua autoestima que você vai superar os problemas interiores. Já que a gente está falando de cura interior e de ação do Espírito Santo, é bom a gente compreender esta realidade. Muita gente hoje ouve isso. Não, você precisa recuperar a sua autoestima. Você tem uma baixa autoestima. Só que humanamente falando, é impossível a gente recuperar a nossa autoestima. Porque tem certas situações que são realmente impossíveis de serem recuperadas. Aí só é possível essa recuperação graças à ação do amor. Sabe, as feridas mais profundas só curam pelo amor. O amor de Deus, o amor divino, o amor que é a pessoa do Espírito Santo. Sabe, o Espírito Santo é o amor que o Pai tem pelo Filho e que o Filho tem pelo Pai. Esse amor é tão grande, tão perfeito, tão maravilhoso, que se personifica na terceira pessoa da Trindade, que é o Espírito Santo. Então, nós fomos criados pelo amor. Sabe, não só fomos criados para o amor, mas nós fomos criados pelo amor. É o amor que nos criou. Então, é o amor que vai nos reconstruir quando nós estivermos destruídos pelos grandes traumas. Veja, a ciência é legal, a ciência é bacana, eu sou a favor da ciência, eu gosto da ciência, eu trabalho no meio de ciência, eu sou dentista, então eu sou obrigado a conviver no meio de estudos, no meio da biologia, no meio da pesquisa, e é tudo lindo, é tudo maravilhoso nesta área, inclusive de medicina. Nós temos hoje um desenvolvimento muito grande, mas essas feridas profundíssimas só o amor pode curar. Porque fomos criados pelo amor e para o amor. Agora, quem está debaixo dessa ferida terrível não consegue se enxergar criado pelo amor e para o amor. Aqui é o ponto. E eu gostaria muito de partilhar isso com você, porque tem muitas pessoas que estão feridas por dentro, de feridas realmente graves. Sabe, imagina a situação. Vamos imaginar uma situação. O pai vai embora de casa, abandona a esposa e uma filha, que é uma coisa que hoje acontece de monte no mundo inteiro. A mamãe que ficou com a filha ou com os filhos, ela se sente o quê? Absolutamente abandonada, se sente sozinha, se sente desamparada, se não tiver uma realidade de Deus por trás. E aí, aos poucos, ela vai cansando humanamente, vai cansando, e acaba olhando para os filhos ou para a filha de uma forma diferente. Sabe, aquele filho parece ser um peso na vida dessa mulher. Agora imagina essa criança, essa jovem, se sentindo desprezada e abandonada pelo pai e se sentindo um peso na vida da mãe. Imagina a ferida que causa no coração dessa jovem. Como é que isso vai ser curado? Como é que essa pessoa vai conseguir olhar e se ver como criado pelo amor? Se ela não teve esse amor em casa, ou se ela teve o amor que foi muito pouco, que não foi suficiente para que todo o ser dessa pessoa se convencesse que existe realmente amor. Então, como é que isto pode ser refeito? Só pelo amor divino, porque nós fomos criados pelo amor. Deus nos criou. E aí, quem que pode chegar no mais profundo do ser humano, senão Deus, senão o Espírito Santo? Nós vimos ontem na palavra de Deus exatamente isso, que o Espírito Santo vai no mais profundo do próprio Deus. É o Espírito Santo que mergulha na Trindade, que mergulha no mais íntimo do próprio Deus, da Trindade Santa. E ele conhece Deus porque ele é Deus, e ele está mergulhado no mais profundo. A gente pode dizer assim: o Espírito Santo conhece o coração de Deus. Nós não conhecemos o coração de Deus. Nós vamos aos poucos sendo colocados nesse sagrado coração de Jesus, pelos sacramentos da igreja, pela vida de oração, mas no fundo nós não conhecemos de forma clara e precisa como o Espírito Santo conhece. O Espírito Santo é capaz de ir nos pontos mais profundos da Trindade Santa. E da mesma forma, ele é capaz de ir nos nossos pontos mais profundos, no nosso lugar mais triste, mais acabrunhado, naquele lugar em que a gente esconde os piores traumas. Só o Espírito Santo é capaz de chegar nesse lugar e, ao chegar nesse lugar, derramar o bálsamo da cura. Derramar o bálsamo de Deus. O que é bálsamo? Bálsamo é uma substância que diminui a dor de um ferimento. Bálsamo é uma substância que também servia para impedir que esse ferimento se infeccionasse. Você percebe? Então, o Espírito Santo é o único que pode chegar no mais íntimo do ser, aonde divide a medula e os ossos, como fala a palavra de Deus. Aonde divide a alma e o espírito, ou seja, aonde nós não conseguimos chegar. Só o Espírito Santo chega. E o Espírito Santo, quando ele chega, ele não chega à toa. Ele não chega para ficar olhando, ele não chega para ficar indiferente. Ele chega para curar, ele chega para transformar. Veja, um trauma desse, um trauma de uma jovem que se sentiu abandonada pelo pai, desprezada pelo pai e, de certa forma, também abandonada e desprezada pela mãe, esta jovem vai ser uma jovem que estará marcada pela vida. Sabe, o que essa jovem vai buscar de amor no mundo para tentar compensar essa ausência de amor na vida dela é uma enormidade. E, infelizmente, ela não vai encontrar esse amor no mundo, porque o mundo, de certa forma, não dá esse amor. O mundo, de certa forma, usa as pessoas que estão machucadas. Você vê, o que as ideologias fazem? Elas usam as pessoas que estão machucadas. O que os aproveitadores fazem? Eles usam as pessoas que estão machucadas. Sabe, é muito fácil uma pessoa extremamente machucada se tornar manipulável. É terrível. Então, Deus não quer isso. Deus não criou a humanidade para isso. Deus criou a humanidade para o céu. Deus criou a humanidade para a plenitude, desde aqui da terra até a vida eterna. O céu começa no nosso coração no momento em que nós somos batizados. Então, nós já estamos em contato com o céu. Cristo reconquistou para a humanidade este direito de estar unido a Deus. Não digo direito, eu digo esse privilégio de estar unido a Deus, porque Deus não precisava que nós estivéssemos unidos a Ele, mas Deus quer que nós estejamos unidos de forma cada vez mais profunda com a Trindade Santa. Só que esses traumas impedem a gente de nos unir plenamente com Deus. Acho que isso fica claro. Então, quando o Espírito Santo realiza essas curas profundas no coração da gente, são verdadeiros milagres, milagres excepcionais, que as pessoas mal se dão conta. Que as pessoas, inclusive, os que conhecem a ação de Deus, acham que é uma coisa corriqueira. Gente, não é. O amor de Deus ao refazer a humanidade é um milagre lindíssimo. Eu pergunto para você e pergunto para mim: será que tem nos nossos corações traumas grandes como esse? Acredito que sim. Acredito que sim. Como é que a gente lida com esses traumas? Veja, como é que eu engulo toda essa tristeza, ou eu coloco isso nas mãos de Deus e deixo Deus cuidar? Ou eu faço aquilo que a igreja me ensina para trabalhar com esses grandes traumas? E este é o caminho. Veja, a partir do momento que eu estou estudando a virtude teologal da fé, eu começo a compreender que Deus é quem é Deus. Eu começo a conhecer, a partir dessa virtude, a bondade de Deus, o amor de Deus, a eficácia da ação de Deus na minha vida. A virtude da fé vai revelando isso para mim, vai me mostrando na prática o quanto eu estou sendo curado e o quanto você é curado. Sabe, uma missa bem participada, uma missa em que você esteja realmente em estado de graça e que você está diante do próprio Jesus, que se faz presente em corpo, sangue, alma e divindade, no momento da elevação, no momento em que o pão se transforma na carne de Cristo e que o vinho se transforma no sangue de Jesus, esse sangue que verteu na cruz para nos salvar. Sabe, esse momento ele é glorioso. Nós estamos diante do Senhor dos Exércitos. Nós estamos diante de Deus verdadeiro. Sabe, se nós estivermos abertos a este Deus, são curas profundíssimas que Deus realiza na vida da gente. Mas profundíssimas. Tanto é que quando você fica longe da Eucaristia, você começa a se sentir cada vez mais fraco, cada vez mais triste, cada vez mais aberto ao mundo. E aí você se volta ao passado, volta à tristeza, volta às lembranças ruins. Por quê? Porque você não está deixando que aquele que cura, que liberta, haja. Porque nós não estamos de forma adequada na missa. Muitas vezes nem na missa as pessoas vão. E quando vão à missa não estão em estado de graça. Há quanto tempo você que me escuta não faz uma bela confissão? Eu fiz uma bela confissão, graças a Deus, final de semana. E na confissão é a maior oração de libertação que um ser humano pode receber de Deus. Sabe, as orações de libertação que a gente faz no meio da renovação ou nos programas de rádio da Igreja Católica e tudo mais, nos programas de televisão, você pega a Canção Nova, tem muita oração de libertação, você pega os grupos de oração que são bons, tem muita oração de libertação, de cura. Gente, não existe maior oração de libertação do que uma confissão bem feita. Quem me garante isso? A virtude da fé, porque é Jesus quem está presente na pessoa do sacerdote, que te perdoa de todos os teus pecados. Ele põe uma pedra em cima dos teus pecados. Você recomeça a vida limpo, absolutamente limpo, purificado. As consequências dos pecados continuam. Então nós precisamos trabalhar as virtudes, trabalhar os mandamentos para minimizar as consequências dos pecados que nós cometemos. Mas o perdão nós já obtivemos. Estamos livres do que aquele pecado causa na vida da gente. Voltamos a estar na graça de Deus. Voltamos a estar com o Espírito Santo tendo espaço adequado para viver na minha vida e agir na minha vida, através da sua pessoa, através dos dons de santificação, através das virtudes teologais. E quando eu estou servindo a Deus na igreja, Deus também, o Espírito Santo também derrama na minha vida os carismas necessários para que eu possa servir a igreja com eficácia. Veja, isso é o Espírito Santo agindo. Esta realidade de ação do Espírito Santo fica muito clara quando você permite que a virtude da fé que ele, Espírito Santo, nos dá, ilumine a minha inteligência, ilumine o meu entendimento. É pela virtude da fé que eu enxergo esta ação do Espírito Santo. Diferente de Jesus, Jesus fez-se presente na história e é comprovadamente a existência de Jesus, é palpável. O Espírito Santo a gente percebe na sua ação que ele realiza dentro de mim e na ação que ele realiza na comunidade. Veja, nenhum dos sacramentos é possível acontecer se não houver a ação do Espírito Santo. Se você está lá participando dessa sagrada missa, dessa santa missa, e a Eucaristia acontece porque houve aquela realidade sacramental, ofereceu-se o pão, ofereceu-se o vinho e o sacerdote, celebrando esta realidade sacramental, proclama a palavra de Cristo: isto é meu corpo que será entregue por vós, isto é meu sangue que será entregue por vós. E pelo poder do Espírito Santo e através das palavras de Cristo, aquele pão se torna carne de Cristo e aquele vinho se torna sangue de Cristo. Você está diante do maior milagre que pode acontecer no mundo, pela ação do Espírito Santo. Então, todos os sacramentos da Igreja Católica, todos, sem exceção, exigem a ação do Espírito Santo. A eficácia do sacramento está realmente na presença de Cristo. Cristo age no mundo através dos sacramentos e por isso que ele institui a igreja. Só que a ação de Cristo nos sacramentos acontece pela força do Espírito Santo, em todos eles. Então é importantíssimo a gente compreender que esse Espírito Santo está dentro de mim. Eu queria dar dois exemplos de figuras importantes da Bíblia. Eu queria dar um exemplo, espero que dê tempo, para a gente olhar a história de Davi um pouquinho e depois de Pedro, São Pedro, o Papa, o primeiro Papa. Davi foi o maior rei que Israel teve. Davi foi o rei mais poderoso, o rei mais eficaz, o rei mais... Foi um rei fantástico, porque Davi tinha uma fé total em Deus. Sabe, isso é um negócio fantástico, porque Davi não tinha o Espírito Santo agindo dentro dele. Davi tinha o Espírito Santo agindo fora dele. Nós que fomos batizados temos o Espírito Santo agindo dentro da gente. Essa diferença é fundamental. Porque a partir do momento que eu tenho o Espírito Santo agindo dentro de mim, eu posso dar o leme da minha vida nas mãos do Espírito. Ou seja, eu posso alcançar uma santidade plena, porque é o Espírito Santo quem vai me guiando. Davi tinha a ação do Espírito Santo por fora. Só que Davi viveu uma vida de plena união com Deus, até um determinado momento da sua história. Então, essa realidade de Davi é uma realidade lindíssima. Então, Davi, ele conseguiu unificar as 12 tribos de Israel. Não é fácil você unificar uma multidão de pessoas. Israel é formado de 12 tribos. Os filhos, vamos lembrar? Abraão, Isaac, Jacó. Os 12 filhos de Jacó formam as 12 tribos de Israel. E foi só Davi quem conseguiu realmente unificar de forma real essas 12 tribos, formando o Israel, formando o país de Israel. Então Davi, só por isso já seria um grande rei. Mas Davi conseguiu vencer todos os inimigos de Israel que atacavam Israel na terra prometida. Isso é bonito. Sabe, isso é muito bonito. Davi conseguiu vencer em nome de Deus os inimigos de Israel, sempre em nome de Deus. Veja, existe aqui uma fé que Davi desenvolveu para com Deus, porque a história de Davi é uma história triste. Olha que interessante, por isso que eu quero colocar o exemplo de Davi. Davi era um menino, era um dos filhos, que ele vivia nos campos. O papai de Davi nem lembrava de Davi. O papai de Davi não estava nem aí com Davi. Ele só se preocupava com os outros filhos dele. Aí Samuel, um dia, que foi o último juiz da Bíblia, o último juiz que faz aquela diferença que, de um tempo para o outro. Samuel é um negócio muito importante, é um estudo muito importante que um dia nós poderemos fazer. Samuel é o último dos juízes. E aí, em Samuel, no tempo de Samuel, o povo de Israel exigiu que houvesse a escolha de um rei. Sabe, veja, isso é muito triste, porque o rei de Israel era Deus. O povo de Israel exigiu de Samuel, que era o último dos juízes, que elegesse um rei para Israel, porque os filhos de Samuel não eram boas pessoas. Então Israel estava com medo de se perder. Ao invés de se colocar nas mãos de Deus, exigiu que se elegesse um rei. E aí o primeiro rei que foi eleito foi Saul. E Saul foi um desastre, porque Saul estava muito mais preocupado consigo do que com o povo de Israel. O que acontece é que depois de Saul, elege-se Davi. E para eleger Davi, Deus falou no coração de Samuel: vai lá para a casa do papai de Davi, vai lá procurar aquela casa, vai lá, porque lá que vai estar o futuro rei. Aí Samuel foi até aquela casa onde estava o papai de Davi e começou a olhar para todos os filhos do papai de Davi. E nenhum dos filhos Deus falava: é esse, é esse, é esse. Até que chegou uma hora que acabaram os filhos. E aí Samuel pergunta para o papai de Davi: olha, você só tem esses filhos? Aí o papai de Davi vai se lembrar: nossa, existe um outro filho meu, o menor, que está no campo cuidando das ovelhas. Então Samuel manda que Davi venha. E aí Davi vai. quando Samuel, o profeta, o último dos juízes e um profeta, vê Davi, ele fala: é esse, e unge Davi para ser o futuro rei. Sabe, Davi, então, aqui você percebe algo muito importante. A história de Davi é emocionante por causa disso, porque Davi foi excluído da vida de família dele. Davi era como se fosse um qualquer dentro da casa dele. Os irmãos dele não gostavam dele. O pai dele, de certa forma, eu não sei até que ponto, mas de certa forma desprezava Davi. Só que Davi foi o maior rei que Israel teve. Como é que Davi conseguiu superar todos esses traumas? Davi passava o dia tomando conta das ovelhas no meio da floresta, nos bosques, nos campos, tendo que enfrentar feras, tendo que enfrentar leões, tendo que enfrentar ursos, e Davi vencia essas feras em nome de Deus. Ele foi aprendendo a lutar contra todas as dificuldades que a vida se apresentava para ele no poder do Espírito Santo. Você percebe? Davi tinha tudo para ser um menino revoltado, para ser um menino que não desse nada na vida, para ser um menino perdido, mas ao contrário, Davi se tornou o maior rei de Israel. Por quê? Porque ele estava aberto pela fé em Deus, fala a Escritura Sagrada. Davi estava aberto à fé em Deus. Esta fé maravilhosa que nós estamos estudando como virtude teologal movia Davi. Davi vivia para Deus. Sabe, Davi respirava Deus aqui nessa terra. Isso para mim, de coração, isso para mim é muito importante e para mim é um grande mistério. Como é que Davi não se desencaminhou? Porque ele tinha tudo para se desencaminhar nessa vida, desprezado pela família, desprezado, esquecido pelo pai. Imagine um pai que esquece o filho. Sabe, a palavra de Deus mostra isso claro. E aí, Davi se apresenta um dia, porque o pai mandou Davi ir encontrar os irmãos que estavam servindo no exército de Saul, porque Saul ainda estava sendo rei. Davi já tinha sido ungido como rei, mas Saul ainda continuava rei. Até que Israel foi colocado na parede contra os filisteus. Os filisteus, comandados por um cara chamado Golias, que era um monstro, invadiu Israel e questionou Israel: se vocês não nos vencerem, vocês serão nossos escravos. Se um de vocês não lutar contra mim e me vencer, vocês serão nossos escravos. Mas se algum de vocês me vencer, nós seremos os escravos de vocês. Então, Golias era um monstro, descreve a palavra de Deus. Era um monstro. Era imenso. Era um homem que estava acostumado às batalhas. Era um homem tremendo. Então, todo mundo morria de medo só com a presença de Golias. Golias, quando entrava em cena, todo mundo morria de medo, todo mundo fugia, porque o homem era um animal de grande, forte, e sabia lutar, e sabia guerrear, e ninguém vencia Golias. Nesse momento, Davi escuta as blasfêmias que Golias fala contra o povo de Israel. E Golias e Davi, cheio da coragem que a virtude da fé derrama sobre nós, cheio da fortaleza que é o dom do Espírito Santo que derrama sobre nós, enfrenta Golias. Sabe, enfrenta Golias em nome de Deus. Como é que você ousa blasfemar contra o exército do Senhor dos Reis? Sabe, como é que você ousa, seu filisteu incircunciso, fala Davi para Golias. E Davi para Golias, ele aceita o desafio de Golias, vai e vence Golias. Vence de uma forma total e absoluta. Ele, com uma pedra movida por uma funda, era um grande cordão que você põe uma pedra na ponta e com a outra ponta você gira. E aí depois você joga a pedra. A pedra acertou bem na testa do Golias. Era o único ponto que estava aberto, porque o Golias usava um capacete imenso de cobre, usava uma armadura, usava um escudo aqui atrás, ele tinha várias armas. Então Golias era imbatível. Só tinha um lugar onde Golias poderia ser vencido, e ninguém chegava perto daquele lugar, porque o homem era um monstro de grande. Pois Davi, com uma pedra, afunda a testa de Golias, e Davi vence em nome de Deus pela fé. Pela fé. Veja, Davi, além de ser guerreiro, Davi era músico, Davi era poeta, Davi compunha. Os salmos são compostos por Davi. Você pega a sua Bíblia e lê os salmos, a maior parte dos salmos foram compostos por Davi. Então, Davi era tão entregue a Deus que ele compunha odes e poesias e músicas para Deus, e não satisfeito, ele construía e inventava instrumentos musicais para cantar melhor, para tocar melhor para Deus. Veja, Davi era, ele vivia pela fé. Mas ele não tinha o Espírito Santo dentro dele. Então, quando Davi conseguiu, depois de unificar as 12 tribos de Israel, de fortalecer as fronteiras de Israel, vencendo todas as batalhas, uma por uma, contra os povos que queriam destruir Israel, porque Israel estava na Terra Prometida, mas na Terra Prometida já haviam outros povos. E aqueles outros povos que estavam na Terra Prometida, que fora prometida a Israel, não aceitavam Israel lá. Então todos queriam destruir Israel, pois Davi veio e venceu todos. E ao vencer todos, ele Davi estabelece uma segurança nas fronteiras de Israel que nunca havia acontecido. E ao vencê-los em guerra, Davi exigia os espólios da guerra. Ou seja, junto com a vitória vinha o dinheiro dos outros povos, a riqueza dos outros povos que era trazido para Israel. Então Israel crescia em todos os sentidos, porque Davi, este homem de Deus, este guerreiro, este poeta, este músico, este homem que vivia pela fé, se entregava totalmente a Deus, totalmente diferente de Esaú e totalmente diferente dos outros reis que vieram depois de Davi. Então o ápice da história de Israel do tempo antigo é o reinado de Davi. Só que, com o passar do tempo, Davi foi abandonando a mão, foi abandonando a luta. Veja, o ser humano nunca pode abandonar a luta. Davi foi se acostumando com as vitórias, Davi foi se acostumando a viver no palácio, porque ele já tinha quem ele mandava para as frentes de batalha. Um vai para uma frente, outro vai para outra, e aí ele foi acostumando a não lutar mais. Ou seja, ele foi se afastando da vontade de Deus. Ele foi se habituando a uma vida muito mais cômoda, muito mais prazerosa, muito mais rica. Veja, e aqui é um ponto muito interessante, que eu aprendi isso alguns anos atrás ouvindo um grande pregador chamado Frei Nelson Medina. Frei Nelson fala o seguinte: não existe nenhum paraíso construído pelo homem que não tenha a serpente. Sabe, o paraíso, quando é construído pelo homem, não vai ter só o paraíso, vai ter sempre a serpente. O demônio está sempre lá. O demônio não foi jogado fora do paraíso. Se o ser humano constrói um paraíso para si, ele vai encontrar a serpente nesse paraíso. E é exatamente isso que aconteceu com Davi. Davi se acomodou, Davi se afastou da vontade de Deus, que era para ele continuar lutando, continuar na lida, continuar enfrentando. Davi foi se largando no prazer, no descanso, enquanto todo mundo lutava. Aí Davi vê uma linda mulher se banhando na frente do terraço dele, que era a esposa do principal guerreiro de Davi. Davi se apaixona por aquela mulher, adultera com aquela mulher, faz um filho naquela mulher, e para não ficar feio, ele mandou este guerreiro voltar das frentes de batalha para ir dormir em casa, para quem sabe acontecer uma relação e aí ficar disfarçado o pecado de Davi. Só que esse guerreiro não aceitou. Ele ficou nas portas do palácio do Davi até de noite, de madrugada, e não voltou para casa, porque esse homem estava disposto a guerrear pelo exército de Israel. Então Davi mandou que esse homem fosse colocado na pior frente da batalha, e esse homem foi morto. Veja, o homem mais fiel a Davi foi morto por traição a mando de Davi. Por que que Davi cometeu esses pecados terríveis? Porque o Espírito Santo não estava dentro dele. Chegou uma hora que ele tomou a rédea da vida dele, que estava nas mãos de Deus, para si. Não, agora eu vou ficar em casa, os outros que guerreiam por mim. Veja, ele se afastou de Deus. E quando a gente se afasta de Deus e procura viver nesse paraíso que a gente tantas e tantas vezes quer construir para nós, para o nosso conforto, nós vamos encontrar a serpente. E foi exatamente isso que aconteceu com Davi. Veja, a diferença é que hoje o Espírito Santo está dentro de mim, então eu posso entregar o leme da minha vida, mesmo nos momentos em que está tudo certo, em que está tudo bem, em que eu estou indo bem pra caramba, que eu estou ganhando, que eu estou vivendo uma vida de rico, uma vida confortável. Mesmo nessas horas, eu tenho que estar sobre a ação do Espírito Santo, para que eu não corra o risco de me afastar da vontade de Deus e de cair nos grandes pecados. Nós somos frágeis, gente. Sabe, nós somos muito frágeis. E a Bíblia vai mostrando essa realidade pra gente. Eu não preciso cair para aprender essa realidade. A Bíblia me mostra isso. A história do Antigo Testamento é repleta de exemplos de reis, de pessoas importantes que estavam perto de Deus e, quando estava tudo bem, tudo legal, tudo bacana, se afastam e caem em pecados terríveis. Terríveis. A gente pode falar de Sansão, a gente pode falar de tanta gente que tem na Bíblia que buscou construir um paraíso para si e nesse paraíso encontrou a serpente, né? Interessante. Outro exemplo bonito de cura que o Espírito Santo dá, porque Davi, ele chegou uma hora que ele se arrependeu dos pecados terríveis que ele cometeu, né? Davi se arrependeu. Ele pecou, mas ele se arrependeu. Mas pecou, tem a marca lá do pecado dele. Então, o Espírito Santo foi quem permitiu que Davi chegasse no nível grande que ele chegou. Curou Davi de forma tão profunda interiormente que Davi pôde ser o maior rei de Israel. Veja, ação do Espírito Santo. Também na queda de Davi, quando Davi experimentou a miséria do pecado, a miséria que ele era realmente, ele também conheceu o arrependimento. O Salmo 50 mostra exatamente isso, Davi clamando o seu arrependimento. Se você um dia puder ler o Salmo 50, que é muito bonito, você vai ver o que é um homem arrependido, ou seja, o Espírito Santo tocou. Tocou para curar e tocou para o arrependimento. Bonita a história, né? Bonito. Outra história linda é de São Pedro. E aí é um pecado grave, porque São Pedro negou 3 vezes a Jesus. 3 vezes São Pedro negou Jesus. Na cruz, né? 3 vezes. Ah, eu não conheço esse homem. E saiu andando, e 3 vezes ele negou Jesus. E Jesus falou para ele: Pedro, hoje, antes que o galo cante, você vai me trair 3 vezes. Imagina. O primeiro Papa negou 3 vezes Jesus na cruz e fugiu. E ao negar e fugir, ele cai arrependidíssimo. Ele está destruído por dentro. Destruído por dentro. O arrependimento de Pedro foi avassalador. Ele precisava de uma cura profunda para exercer a missão que Jesus tinha dado para ele. Porque antes disso, Jesus tinha falado: Pedro, tu és pedra, e sobre ti eu vou erguer a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra você. Então, São Pedro, ele está diante da necessidade da cura interior que o pecado leva. O pecado, quando ele entra no coração da humanidade ou do ser humano, ele arrebenta o coração do ser humano. Ele leva o ser humano a cometer coisas terríveis, terríveis. E Pedro, aquele que foi amado por Deus, caminhou com Jesus 3 anos, esteve à frente, era aquele escolhido para ser o Papa, nega 3 vezes Jesus. Imagine a dor que estava no coração de Pedro. Então, Pedro, de repente, a dor estava tão grande no coração de Pedro que Pedro se afastou totalmente das coisas de Deus e falou: vou voltar a pescar. Isso tudo você vai encontrar no Evangelho. Vou voltar a pescar. Ou seja, abandonou o caminho. E junto com Pedro vieram vários discípulos que voltaram a pescar também. E aí, num dia de pesca, ele vê um homem lá na praia, e é Jesus. E esse homem está aquecendo um peixe na brasa, e aí Pedro vai ao encontro de Jesus ressuscitado, né? E Pedro fica extasiado de ver Jesus ressuscitado. E aí Pedro vai conversar com Jesus. Jesus pega Pedro de lado e fala: Pedro, tu me amas? Aí Pedro fala: tu sabes que eu te amo. Aí Jesus pergunta para Pedro de novo, segunda vez: Pedro, tu me amas? E aí Pedro fala: tu sabes tudo, Senhor, tu sabes que eu te amo. E aí, pela terceira vez, Jesus pergunta para Pedro: Pedro, tu me amas? Aí Pedro fala: sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Então vá e confirme os meus filhos na fé. Veja, é a cura interior que Jesus realiza no coração de Pedro. Jesus deu para Pedro a oportunidade de se redimir das três negações que Pedro fez para Jesus quando Jesus estava sendo perseguido, nesse momento de cura interior. Quem é que moveu o coração de Pedro a estar aberto às palavras de Jesus que o levaram à cura profunda? O Espírito Santo. O Espírito Santo. A fé que Pedro tinha, esta virtude teologal profunda, permitiu que o Espírito Santo agisse durante Jesus falando com Pedro. Dá para entender? Dá para entender, não dá? Permitiu esta cura profunda, levou essas palavras de Jesus ao mais profundo do coração de São Pedro. Pedro negou três vezes Jesus, e Jesus deu oportunidade a Pedro de dizer três vezes que ele, Pedro, amava Jesus, de coração. Quem que agiu aí de forma profunda, profunda, profunda no coração de Pedro? A virtude da fé, porque ele não se desesperou. A virtude da fé e a pessoa do Espírito Santo. Tem um outro exemplo: Judas. Judas traiu Jesus. Vendeu Jesus por 30 moedas. Vendeu Jesus por 30 moedas. Só que Judas, diante da consciência do tremendo pecado que ele cometeu, tão grave também quanto.